Bem-vindos à sessão 268 de Jornada de Sangue. Hoje é o dia 7 de janeiro de 2024. Rumo aos 10 anos de campanha. Ô Tata. Oi. Já? Não passa rápido? 10 anos. A gente começou 12 de outubro de 2014. Todo mundo se juntou pra fazer as fichas. Nossa, tem 9 meses ainda. 9 meses. Conta a gente pros 10 anos. Vai nascer. Né? É intriga. Desada essa sim. Então, é tá certinho. Tá certo. E aí? Ótimo, é isso, mano. Você esqueceu de fenestrar, gente? Não tem janela aqui em cima. Estão contra mim hoje? Ó, tudo você. Isso aqui é uma janela, Ariel. Não é, não. Pra mim é, qual é o que importa. Qual que é a dimensão? O janelão. O janelão. O janela. É um buraco numa parede. O que? Essa pessoa que usasse? Não sei se é a cobra. Como parece o capacete do Loki, parece a cauda da baleia, que parece um útero. É uma cobra. E que na verdade é um tamarindo. É. Um fala aí, Chaves. Bom, sessão 268. Faz 10 sessões que o Ariel não vem. É a cobra de duas cabeças. A última sessão que o Ariel veio foi a 258. Do vilão do Stranger Things. Não, não é uma cobra de duas cabeças. É uma cobra só, é uma naga. Isso aí, vocês tinham acabado de sair da masmorra de Heim. Não, isso aí é o se fosse os olhos. Aqui, a aba dela e ela tem as presinhas aqui e o bagulho lá, aqui as orelhinhas. Caralho, pega o papel do símbolo. Amor, devolve o papel do símbolo, que os meninos estão confusos ainda. Ô, oh, caramba. O chapéu do Loki eu vi. O chapéu do Loki. O chapéu do Loki. Vamos ver se aqui o Zaz também é assim. Tipo assim, aqui nem tem o Zaz. Que bom. Isso. Zaz é uma Naja. Com a... Mas os meninos não estão vendo a Naja. Como a Naja é o preto, não o branco. Os meninos é minha pizza. Isso. É o útero. Ah, é o contrário. A baleia. Porque pra mim o branco isso. Parece uma cobra com duas aqui, cabeças. Ó. Eu falei pra você que é o não, tão cunhado, o cabaço. O cunhado. Mas é o preto, é o contrário. É claro, é sempre o que tá pintado no dado, porque o dado inteiro ele é branco. Mas às vezes pode fazer um desenho com branquinho. Dá um tapa na orelha. Não, não faz. E nenhuma vez faz. Pode conferir aí. Dá um tapa na orelha do pessoal. Ô, pessoal, tá chapando o cabeça. Pode ter um pintado o dado inteiro de eu dourado. Eu vou deixar aqui na frente pra elucidar. Isso, boa. Às vezes faz desenho com branquinho no teu nariz, rapaz. Faz carreirinha. Faz carreirinha. Bom, passa pro Ariel. Vamos negar de massa. Vamos negar, hein. Sessão 258, vocês estavam na masmorra de eu não sei o que. Era 268, não? Asgard. Ah, é. Vocês tinham chegado na masmorra de Heim. Eu já achei que tinha passado por ali o super-herói. Ah, tem razão. Por quê? Não, tá na natureza cobrou o dízimo aí. Cobrou o dízimo. Só chegou. O meu foi cobrado, tá ligado? A diferença. Não, chegou pelo menos um. Tem que olhar pelo lado positivo. Bom, vocês passaram pela masmorra de Heine inteira. Lembra, Ariel, que você tinha feito clones de si mesmo pra ir detectando as armadilhas? Lembra. Detectando não, acionando todas as armadilhas. Resolveu, descobriu onde tava, não como desarmar. Vocês tiveram que se virar pra desarmar ou pra tentar evitar de todo jeito. Até que vocês chegaram finalmente no guardião. Ou nos guardiões, que eram duplos. Eles eram gêmeos. Eles eram duplos mesmo. O Du e o Plo. Exato. E o primeiro deles, que era o Du. Du e o Dudu. Enfrentou vocês num combate, foi facilmente derrotado. O segundo, que era o Plo, ele fez um jogo de palavras com vocês, um desafio mental, no qual as sílabas iam se esgotando conforme vocês iam falando elas, e conforme o tempo ia passando. O cara roubou pra caralho. Roubou pra caralho. Até que alguém falasse alguma sílaba proibida e aí perdi a alma. Ah, que legal. É. E aí o cara foi roubando. Conforme ele errava, ele roubava. Ele ia inventando regra no meio do jogo, tudo. Né? Até que vocês também roubaram de uma forma que ele não pôde evitar. E fugiram da área sobre a qual ele tinha domínio. E aí isso acionou o teletransporte para vocês teletransportarem. Antes de sair... Assim, ele foi lá. E já que o poder do cara tava na natureza, assim ele pegou pra ela. Então na natureza, né? Foi lá e roubou o poder do cara com a luvinha dela. E perdeu um poder aleatório, que eu não lembro nem qual que era, mas. Nem eu. Deve ter roubado de volta já. Deve ter recuperado. Tipo assim, foi pra natureza. Foi pra algum lugar. É. Foi um poder de feiticeiro, eu acho. Foi não, foi um poder de druida. De druida? Ó, eu acho que pode recuperar o slot. Então perdeu nada, né? Não sei. Não, eu nem lembro. Feiticeiro. Ele perdeu druida. É, tipo... é verdade, falando em poder, fiquei sabendo que você quer aprender as chamas negras. Eu quero, eu achei mó legal. Tosse, bom, né? Nossa, achei muito da hora. Eu falei, ah, que louco. Mas a minha é mais forte. É. A minha é Lotus, só que do inferno. Do inferno. É mais estiloso. É verdade, né? Fui rei nos dois e tem a chamas negras nos dois, se for. A grosso cara, modo, sem imaginação, né? Eu sou um mestre. pior é o mestre que incentiva e continua dando poder e criando, né? O mestre deixa, fala, né? Então. Aí vai já teve esse poder. Eu sou o mestre dos desejos. Ah, é? Danado. Tá vendo? Pacu tá em pé. Pacu tá em pé. Pacu tá em pé. Ô, quer ver? Tá em pé. Pacu tá em pé. Hoje a quinta série tá aqui, fogo. Ah, só hoje, né? Hoje. Não, mas hoje sai. Tá difícil. Ela tá mais ativa. Para, ela nunca acho que é porque é a primeira sessão do ano, né? É, o pessoal tá empolgadinho, né? Tá se reunindo, podendo lançar, se encontrando, né? Bom. Vocês saíram do reino de Heim e foram pro reino de Calmir. Reino de Calmir, tudo um lado da masmorra simétrico ao outro. Disso, eu lembro disso. Lembra do reino de Calmir? Lembro, vagamente, eu lembro. No reino de Calmir vocês tiveram que curar anões, tiveram que passar no teste de detectar o mal, de destruir o mal, então vocês mataram mortos-vivos. E quando vocês chegaram no Guardião, o Guardião era um demonião, era um paladino acompanhado de uma súcubo. E aí vocês tiveram que lutar contra os dois. Ah, foi essa sessão que você veio ali, ó. É, isso é amnésia. É. Flash na minha cabeça. Essa daí é amnésia. Flash na minha cabeça é que ótimo. Tinha a súcubo que corrompeu o paladino. E aí vocês conseguiram derrotar os dois. Tareza entopia. Interessante. Por que tem um dado ali? Conseguiram derrotar os dois e aí depois vocês foram pro reino de Tauron. No reino de Tauron é um labirinto. Vocês conseguiram analisar o labirinto e se orientar. E foram evitando os perigos, né? Gladiadores que estavam lutando. Leões atrozes. Que mais que tinha? Tinha obliterantes. Vocês foram evitando. Aí até que a Ciri, ela capturou um obliterante. E... vocês fizeram um esquema gigantesco, uma puta combinação, pra convencer o obliterante de que ele era bonzinho. Pra desvincular o obliterante do nada. Conseguiram fazer isso, assim, ele guardou o obliterante numa capsulinha. Qual que é o seu reino? Pokébola. Não, ele tá com a gente. Tinha colocado num tubinho. Porque se botar no Iruíro, ele vai desintegrar mesmo. Mas você colocar no tubinho, não tinha? Acho que eu coloquei só pra gente confabular e depois a gente soltou e fez então, o esquema, não foi? Colocou no tubinho. Mas beleza, conseguiu descorromper o obliterante. Ele é um achaque. Bolinha branca agora. Chegaram no guardião de Tauron, que era um minotauro gigantesco, fortíssimo, o Porto Potentius, que ele desafiou vocês por uma série de desafios. Luta, corrida, arremesso de martelo, salto em altura, salto em distância e luta de gladiador. Né? Vocês conseguiram derrotá-lo, foi apertado, mas conseguiram derrotá-lo, porque o cara era bem forte, bem roubado. E aí vocês saíram finalmente do reino de Tauron, e aí vocês notaram que o obliterante está junto com vocês. Como que é o nome do obliterante? É vocês notaram. Notauron. Dark? Depois fala que eu não tenho cabeça para pensar na porra no personagem. É Dark, buraco negro, Dark Hole. Tomar no teu rabo. Enigma. O bichinho é de quem? É Bolinha Preta, Voltorb da Lula. A Lula Voltorb. Voltorb da Lula. Do céu! Ainda bem que não é o Executor, né? Depois fala que eu só pensei no papo. Você tá no pescoço do Alula Executor, né? Eu vai aprender que não é só comprimento, é grossura que importa, tá vendo? Se não bate vento, o olho cai. Não conhece o Mojo. Não, mas é do Mojo. Que horror, cara. Que horror. Bom, enfim. Vocês conseguiram sair do reino de Tauron, carregando o obliterante junto com vocês. Cara, isso tudo foi sensacional. E foram adiante, vocês chegaram ao reino de Asgard. Asgard. O deus sol. O calorzinho do inferno. Também era Araraquara, então. É, se chegar na Araraquara agora. Araraquara. Passou 10 anos e a gente nunca chamou aquela mulher do sol. Quê? A mulher que ofereceu ajuda pro Rafael aquela vez. Não, quando o dia precisar, a gente vai chamar. É só você chamar. E morreu. Ah, sim, sim. Nunca chamou. E explodiu o Arton e já era. Não, tá vindo lá. Não, vamos chamar. Tá, tá lá esperando ser chamada ainda. Mas então, a galera que foi explodida em Arton. Foi chamada de um cara do Leão 3. Elas foram desintegradas, né? Ou seja, elas sumiram da existência, né? Sumiram da existência. Ou seja, quem foi obliterado foi obliterado. Tchau, pata de urso, tchau, sua mãe. Tchau, todo mundo, né? Todo mundo, por exemplo. Não, obviamente não todo mundo, né? Não, mas algumas pessoas que a gente conseguiu os tirar que o morreram, tiveram, morreram. É, os que morreram, morreram. Mas não, mas eu acho que não foi. Quem morreu por obliteração já era. Foi? Vocês nem lembram da pessoa. Arton? Não foi o Celestial que deu um socão? Não morreu ninguém. É, se o Celestial deu um socão, eles morreram pela explosão do planeta. Não, não, é que o soco é obliterante. Mas eu acho que não foi. Foi, não, porque foi explosão. Porque fui eu. Foi o do choque. Raio. Foi laser. Acho que foi laser. Fui eu. Fui eu, gente. Ah, então foi dizer. Certa, com certeza absoluta. Desintegrou tudo. Desintegrou. Sabe, sumiu da existência, é dela. Ah, tá. Se não sumiu, tá lá no mundinho dela. Se sumiu, lá no mundinho dela, escondido numa caverna. Não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Arthur era um grande planeta com 10 habitantes. Que agora está no plano das sombras. É, meu, vamos reconstruir. Aquele meteorinho, né? Sobrou. Agora a gente tem um monte de Dragonborn, né, Arton? Não, não, não, não, não. Arton era um grande planeta com 10 habitantes e muita caçatinga. Muita caçatinga. Puta, é verdade. Deve ter caçatinga pelo espaço, né, velho? Tem. Caçatinga nas estrelas, é uma nova franquia. É porque não era só em Arton. Caçatinga da galáxia. É porque não era só em Arton que tinha caçatinga. Não, não é só em Arton. Não, no universo inteiro, até na eternidade tinha caçatinga. No velho. Multiverso tinha na eternidade tinha caçatinga. Em Plutão tem caçatinga. Cara, agora você imagina que muito louco, do nada. James Webb, gente, acabamos de receber uma imagem aqui de um planeta tal, descobrindo aqui uma ramificação gigantesca de algum ser aqui. Ah, é planta. O que é isso aqui? Ah, caça-tinga. Mas qual que é a possibilidade disso acontecer? Muito remota. É. Olha, possibilidades estão aí. Tem que pegar uma cerveja acontecer. Bota lá, faz uma... Nossa, nomes pra alguma espécie nova de planta. Caça-tinga. Não vai acontecer. Cara, alguma espécie criada. Se eu pudesse nomear uma planta, eu não merecia de caçatinga. Ah, você pode. Cria uma planta nova e você fala, é planta minha, eu chamo de caçatinga. É, por que não? Compra uma semente e chama de caçatinga, a sua. É. Sim, assim. Isso aí. Porque nascer é caçatinga. Exatamente. Mais uma rosa, chama de caçatinga. Minha cria. É, rosa é caçatinga. Pega a parte genética, transforma a genética das plantas. É legal brincar com isso. Nossa, é muito bom brincar com isso. Que resistência, porra, ouvi dizer. É. O manual do mundo deu um trabalhinho quebrar isso aí. É? Mesmo depois que ele quebrou, ainda continuou funcionando. Caraca! Bom, enfim. Aqui acabou a música. Repetindo todas as músicas. Ok, agora vai. Bom, enfim. Vocês chegaram ao reino de Asgard, finalmente. Quando vocês se depararam com o reino de Asgard, vocês viram que tinham... Vocês estavam num salão que estava cheio de hieróglifos. E os hieróglifos, eles formavam um enigma. Tinha uma porta de saída e a porta de saída estava aberta. E os hieróglifos formavam um enigma e vocês ficaram curiosos para desvendar o enigma. Você estava esse dia? Não. Não estava, né? Os enigmas, eles eram deuses egípcios, né? Deuses, os deuses menores ligados a Asgard. E eles formavam... estranhamente com seus braços, posições estranhas. Alfabeto no. Não. Alfabeto no. Horas, os ponteiros de um relógio. Passos de dança. Break dance. E aí existia uma sequência. Existia uma sequência que do primeiro deus, de Anubis para Horus, Anubis estava fazendo 12 horas. Horus estava fazendo 13. Sobek estava fazendo 15. Bastet estava fazendo 18. E vocês tinham que fazer os ponteirinhos do Tote. Era a hora do ponto de cada um. E aí tinha uma progressão. Do primeiro pro segundo aumentava 1, do segundo pro terceiro aumentava 2, do terceiro pro quarto aumentava 3, e do quarto pro quinto aumentaria 4 horas. Então você tinha que pegar as 18 horas da Bastet, somar 4 e pôr 22 horas no Tote. foi o que vocês fizeram. Deu não sem errar antes. Na terceira tentativa. Não sei fazer merda, né? Fazer a merda. Né? Fizeram uma vez, nada aconteceu. A Asgard deu uma chancinha. Erraram uma segunda vez, a porta trancou. Começou a entrar areia. Areia, foi? Foi. Foi areia, né? Areia dava dano, né? Uhum. Dava dano de calor, né? E de pancada também. E de pancada. Começou a entrar areia, a areia começou a queimar. Cortante. Não, era ácido. Ácido. Era ácido e cortante, né? O ácido e esmagamento, sei lá. A areia começou a entrar e começou a ferir vocês e ia matar vocês ou de esmagamento, ou de corte, ou de ácido, ou de sufocamento. Né? Dava radiante também. Era radiante, isso. Era radiante e cortante. É, pessoal. Isso aí. Enfim, dava dano. Ah, não vai ser pedir. Dava dando essa porra dessa areia. E aí vocês foram tentar novamente o enigma. Tentaram abrir a porta, não conseguiram. O negócio tinha um campo de nulificação de runas que impedia vocês de usarem até as runas pra sair dali. E aí vocês foram até o reloginho, desvendaram o enigma e foram lá, colocaram 22 horas no tote. E aí parou de cair areia, destrancou a porta de saída e abriu um painel na parede. Desse painel na parede saiu o tesouro. Não, foi na parede? Foi o mapa. Não, saiu o tesouro também. Tesouro? É, não. Só areia, o tesouro foi enquanto foi o canal, vai pegando aqui. Saiu da parede o mapa, que era o mapa da masmorra que vocês têm aí. Não sei quem foi. Quem que tá com o mapa? Amigo não morreu. Sim. Eu acho que tinha ficado com o Carpus, não foi? Eu não lembro. Não faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Não sei, eu sei que o mapa tá aí com vocês. Aí, ó, tá vendo? Você tá falando de mim? Alerta, você pega tudo. É que ficou com ele, mas tá na natureza, né? Bom, no meio, eu suponho. Então, vocês estão nesse mapa aí. E aí, imediatamente despencou. Milhares e milhares e milhares de moedas de ouro do céu. A areia, aquele chão de areia que vocês estavam cobertos até a cintura de areia, né? Vocês ficaram cobertos até o peito de moedas de ouro. Eu acho que não. Por que não? Não pegou. Mentira. Não pegou. A única pessoa que pegou moeda, uma moeda, foi o Celerim. Ah, não. Dragão. Você aprendeu a posição do Monica nele? Quem que foi? Controle aqui. Tá controlando a mente do cara. Só o Celerim que pegou moeda e pegou uma só. Agora você vai ser um ladrão. Morreu? Foi humildão. E não morreu? Não pegou nenhuma opção? Ele já tá meio fleiro. Quantas moedas aproximadamente tem aí? Todas. Quantas moedas? Bastante. Aproximadamente. Um valor. Fazendo um cálculo rápido, tipo assim, o peso de uma moeda, sei lá, 5 gramas. Cada 10 moedas, com sei lá, 5 centímetros quadrados. Toff, você se lembra de quando vocês abriram o tesouro do gordinho, não se lembra? Tinha 1 milhão de moedas. E tinha um monte de moedas e demorou um tempão pra juntar tudo aquilo, colocar em buraco portátil, né? E aquele som ali era muito ficou muito gravado na sua mente, daquela quantidade de moedas sendo movidas daqui pra ali, né? E quando isso aí foi despencando, você estima que tem mais ou menos entre 100 a 1000 vezes o valor da tesoura do gordinho? O valor do gordinho é tipo 1 milhão. 1 milhão de moedas. Tem até uns 10 milhões em ouro aí. Aí tem 1 bilhão de moedas. E ela não pegou nenhum. Pera lá, vamos pensar um pouquinho. Esse cara não tem 1 bilhão, não. Tem 999 milhões, não tem 999 milhões. Não pegou, mano. 999 milhões. Qual que é a regra de criação das unhas? A gente pode criar matéria? Sim. A gente pode criar outro? Sim. Então não, pra quem vai pegar o nosso tempo pegando esse? A gente pode criar o nosso. Nossa, quanto desperdício de dinheiro. Porque é de alguém. Agora tá na natureza. Porque se aí já tá criado, você não consegue falhar no teste. É de alguém, né? Alguém esqueceu, você tem que tomar conta pra pessoa. Guardar pra ninguém roubar. É, exato. Às vezes até passar pra frente pra outras pessoas. Não, você não passa pra frente, não. Só. Gastando. Ah, não gasta. Eu pego a moeda, coloco aquelas cordinhas, pago e puxo de volta. Ouro, maciço. Não, mas é liso. Não tem nenhum nada. Uma marcação, ele quer dizer. Tem diversas marcações. Tô tentando sentir ver tem isso. Moedas de diversas cunhagens diferentes. Ah, não é só tipo assim, Asgard, não é. Não. tem muitas e muitas moedas do reinado com o símbolo do Tibar. Que da hora! Cunhado nela. Né? Tem mulheres. Mulheres. Tem moedas anteriores ao reinado. É, tá com mulher na cabeça, né? Moedas do Reino Sul. Depois de falar de tanta mula, né? Tem moedas anteriores a isso ainda. Tem moedas que você nota que tem detalhes élficos. E que é um ouro que ele já tá assim, bem esverdeadinho, muito antigo. Bem oxidado, né? Bem oxidado. E são de tamanho diferente e tudo, né? E conforme você vai tocando essa moeda, você percebe que essa moeda é anterior à chegada dos elfos em Arton. Nossa! Gabriel, acho que você vai gostar disso aqui. Não dá azar, não? Não, a moeda. Nossa, eu tô falando que você vai gostar, não tô falando que você vai ficar com isso. Tipo, ela é uma moeda que antecede a chegada dos elfos em Arton. Coisa de 2000 anos atrás. Mas é uma moeda elfa. Milhões. 2 milhões. Bilhões. 2 bilhões. É, ó. Ah, mano, é quase dinossauro essa moeda aí. Vou guardar. 2 bilhões de anos atrás. É um fóssil. Eu não sei nem contar isso, mas na minha cabeça é muito tempo. É duas vezes o número de moedas. Eu vou guardar duas, uma pra mim. Eu peguei um Tibar. Ok. Quando for reconstruir Arton, tem que ter uma moeda, né? Mas a gente pode fazer uma moeda nova. Não sei. Claro que tem. A gente pode fazer. A gente pegou moeda de tantos lugares. Mas a gente pode fazer uma moeda nova. Simples, moeda de nova Arton. Gente, mas é começando. Já que você tá falando de refazer Arton, a gente vai ter que ter uma conversa maior assim. A gente vai refazer igualzinho? Não, a gente vai fazer igualzinho. Não, igualzinho, vocês vão fazer na versão T20, jogo do ano. Não, tipo assim, a gente não poderia tirar aquele povo lá daquela cidadezinha super xamófica, só fingir que nunca aconteceu. Claro que não, mas você tá sendo igual a eles. Ninguém vai saber. A gente tá sabendo. Eu acho que deveriam ser. É só fazer isso aleatório, que aí não é genocídio. Não tem nada a ver no Attack on Titan aqui. A gente acho que vai ter tempo pra discutir sobre isso, mas acho que a gente deveria todo mundo tentar de alguma forma existir em paz. Não, mas eu entendo o seu ponto de vista. Estou gostando muito a sério, só porque tá muito calor aqui. Mas eu entendo esse ponto de vista, Adriano. Quem diria que o plano do sol seria quente? Agora vocês conseguem me ajudar a sair daqui de baixo, que faz 2 horas que eu tô preso aqui. Tem muita moeda, né? Tipo, você tá na altura aqui do peito, então pra mim ainda tá aqui assim. Mas você é uma adulta. É, então. É verdade, eu cresci, é verdade. Não, mas eu sou baixinho. De repente, 30. Não, posso segurar você pra tirar daí? Esse filme é muito bom. Pode? Só me dá a mão. Beleza, vocês saem lá. Então o Grial guardou a moeda também, né? Duas moedas, beleza. Não, 7. Uma pra ele e uma pro clone. Não, é uma pra mim. É que tem dois eu, né? Não. Tem um você e um clone. Tem um você e um clone. Volta o debate. Então é pro presente pro filho. Eu não aceito. Eu acho que são dois você clones. Você não aceita. Bom, enfim. Vocês saem desse lugar. E aí vocês vão avançando pelos corredores. Tá demarcado aí, Gui? A gente parou aqui, mas isso. Tem aqui. Vocês estão utilizando a chave como guia. Tava, vocês nem perceberam. Como bússola pra guiar vocês. Você tava meio pausado. Indicar aqui, pra onde vocês mas estão eu indo. Entendo porque vocês saíram daqui. É verdadeira. Vieram eu sei, aqui, aqui e pararam sei. Aqui. Quando vocês chegaram nesse ponto, tava uma tempestade de areia violentíssima nesse sal. Eu já tinha e a tempestade atacou vocês. Era um elemental de areia ancião que começou a atacar vocês violentamente. O Homem-Areia do Homem-Aranha. É. Aqui, velho. O Murray usou o sopro infernal dele, não teve efeito. Não virou vidro. O Silerinho usou praga de insetos. Usando insetos elétricos e não teve efeito. E aí a Ciel usou as runas do ar, da água, pra produzir... Foi o Murray? Foi o Murray. É, o Murray usou as runas do ar e da água pra tentar congelar, não teve efeito. A Ciel usou as runas pra ionizar a areia. Pra juntar ela. É. Uhum. E... É, todo mundo se juntou nessa ação, na verdade. Vocês ionizaram a areia, fizeram cargas contrárias para os grãos se repelirem. Não deu certo também, porque eu gastei ação lendária, resistência lendária. Se ele nem tentou afugentar, não conseguiu. Que foi o que deu certo afinal? Foi radiante, não foi? Runa do primórdio para a areia curar ao invés de tomar dano. Ah, o Murray fez isso, ele usou a runa do primórdio para fazer a areia curar ao invés de causar dano. Alterou as propriedades da areia, ela passou a curar vocês ao invés de dar dano. Foi. Foi um dos danos, não sei se foi dano psíquico. Foi psíquico. Foi psíquico, né? Que teve dor de cabeça. É. É, psíquico, foi isso. Algum de vocês deu um dano. Ah, o Celerin deu zombaria maliciosa. E aí causou dano elemental. E aí esse ele usou. Deu um choque mental usando runas. E aí foi onde feriu pra caramba o elemental, desmanchou a tempestade. Quando desmanchou a tempestade, vocês atravessaram a porta e saíram. E vocês param no corredor adiante onde vocês estão agora. Que é onde eu vou começar a descrever. Que é onde o terceiro tem 4 ali, né? Que é os 4 quadrados. Ah, o X. O X. O I aqui é o elemental. Não, eu achei que a gente tá dentro à frente ali. A gente fez esse aqui pra cá, que é o único caminho que tem. Como mais curto, tá fazendo. Aqui não é legado. Bom. Antes, descrevendo pra vocês se lembrarem como que é o local, tá? Todo o solo desse lugar é composto de areia. É como se vocês estivessem num deserto mesmo. Tá muito sol, Lucas. Ele tá vindo de ontem, indo por cima, né? Por cima, ali, ó, do bonequinho. Sacanagem, cara. Ali não tem como fechar. Só é um pouquinho. Não pega, cara. Se tiver um pedacinho de área, eu amarro aquela ponta ali mais pro alto. Bom, o solo ele é composto inteiramente de areia. As paredes, elas são paredes de pedra, cor de areia também. Como se fossem blocos de areia. Blocos criados a partir da areia, tá? Mas tudo parede de pedra. Pirâmide, e todas as paredes, elas têm desenhos, têm afrescos, têm entalhes, né? Todas são decoradas, certo? No teto, vocês não conseguem enxergar o teto das câmaras, tá? O pé direito dessas câmaras e corredores é sempre alto. Vocês não conseguem enxergar o teto, porque existe uma luz que emana do alto, como se fosse um sol. Como se fosse um céu iluminado por um sol onipresente. Porém, esse sol ele não queima vocês. Ele emite uma luminosidade cálida, que é quase como se fosse uma carícia. Uma bênção do deus Asgard. Tá? Bom, esse corredor onde vocês estão. É um corredor simples. Um corredor não, um salão, né? É um salão simples. Ah, simples não. Esse salão aqui não é. Esse salão, vocês. Chão de areia, tudo, tá? E nas paredes, tanto à direita quanto à esquerda de vocês, vocês veem que existem diversos esquifes de pedra. É como se fosse uma tumba, uma enorme tumba. Esse lugar aí. Tem vários esquifes de pedra, vários sarcófagos, tá? Todos eles de pedra. E todos esses sarcófagos, eles têm, assim, eles são esculpidos em alto relevo ali, formando a figura de um ser que, teoricamente, estaria ali dentro. E todos eles são diferentes, certo? Todos esses sarcófagos que estão aí, eles exibem figuras de seres humanoides, certo? Que lembram os humanos, tem alguns que lembram elfos, e alguns que lembram algum outro tipo de criatura que vocês acham estranhas, porque parece uma criatura reptiliana. Como se fosse um lagartossauro, um lagarto humanoide. Tá? Existem. São 12 sarcófagos. Certo? Eles são espaçados entre si. Então, 6 à esquerda e 6 à direita. Tá? Esses 6 que estão à esquerda, obviamente eles estão depois da porta pela qual vocês entraram aí, certo? E os 6 que estão à direita, eles estão antes da porta de saída desse local. A porta de saída também é uma porta alta, de folha dupla, feita de pedra, com detalhes em dourado, com aldravas para vocês puxarem a porta também em dourado, feita de ouro, tá? Tudo nesse local demonstra e ostenta riqueza. Uma riqueza assim vasta, quase que inesgotável. O que vocês fazem? Nos túmulos, ali nos esquife, tem alguma coisa escrito, tipo o nome de quem tava ali, ou alguma coisa escrita? Tem. O que tá enterrado ali, ou alguma outra coisa? Como vocês viram lá atrás, todos esses desenhos, eles compõem um idioma. compõem uma língua. Aqueles que têm, por exemplo, o idioma do Sol e da Lua, né, conseguem olhar e ler para isso tranquilamente. Então, para mim é um monte de figura. O que está escrito, então? Pode dar só um geral, não precisa falar específico, não. Você consegue... Grande. Ah, é enorme, é uma pirâmide. Só que eu pensei na pirâmide. Você escreveu os símbolos pra mim? Ah, vou falando os símbolos do desenho, o formato do símbolo, tipo um pato, uma galinha. Você quer que eu leia pra vocês? É mais fácil. Eu tô interagindo com o companheiro, né? Tipo, eu sei ler, mas eu preciso ver. Precisa ver, né? E você está ali vendo. Bandana. Eu vou tentando descrevendo conforme eu vou vendo ali o que parece pra mim, certo, ser. Certo, ok. Tem um passarinho de bico fino que tá de ladinho. Do lado dele tem um jacaré que tá de ladinho também. E aí tem um homem que tá de ladinho. E tá tudo de ladinho. Tá tudo de ladinho. De ladinho, é. Estão todos de lado. De ladinho. É que esse o mundo na época era 2D. É. É joguinho, é. O mundo deles era um Nintendo 8 bits. O galo aqui no reino de Asgard canta toda hora, né? É, toda hora era. Pessoal, sol, né? Da manhã, é porque é o galo do meio-dia, que sempre é meio-dia. Solta sempre a pena. Tá. Bom. Você vai descrevendo pra Toph, certo? Toph, você, conforme ele vai descrevendo, você vai entendendo o idioma, preenchendo algumas lacunas na descrição do olho. Chamar ela perto, vou pegar a mão dela pra pular passar ali, fazendo hebraico. Ali que eu. Ok. É mais fácil então abrir a tomba, né? Não, mano. E aí, vou ver o quê? Vou ver um cara. Já que é pra ativar a armadilha, abre a tomba. O Muriel tá pesquisando por armadilha, certo? Olha a investigação. Seis clones. Seis clones? Um deles tá só assim, ó. Como assim? Ele tá passando a imagem pra dentro pro outro ali, pro Muriel. Ah, ok. Mas é perto. Pro outro, Muriel. Mas é desnecessário, né? Necessário? É desnecessário. Tudo que você absorve, ele é tipo, 5 metros assim, do outro, nem isso. O Ariel que tá no plano dele. O Ariel que tá no plano dele. 5 metros. O verdadeiro. Não, bom, rola seus testes aí de criação de clones e teste de investigação, então. Tem investigação nesse jogo? Tem. Só que eu falo de off e on. Se ele falou em on, foi em on. Não, você falou, ele falou. Se ele falou em on, foi em on. O que eu falei em on? Eu não sei. Não sei o quê. Ah, como? Se você falou em ovo, eu fui em on. É isso que eu quero saber, já só troca. Senão vai tudo pra on aqui já. Em on, tudo em on. Investigação primeiro, né, Jess? Isso, investigação. Seis vezes. Seis vezes. Não pode ser uma vez só? Não, fez não. Seis clones, são seis vezes. Isso aí. E tem mais original, sete vezes. Isso. Independente de onde tá. Encostar minha mão. Não, amor, não vou colocar a mão, pra gente poder acionar uma armadilha. Só com a descrição que você tá me dando já é suficiente já. Aparentemente os nomes das pessoas que aqui estão enterradas. 41. Não estão enterradas, mas estão nesses túmulos. 39. É, na vertical. Ok. Vou colocar ali, eu mesmo ia disparar uma armadilha. Urano. 2. Eu não sei o que você quer tanto saber quem é o original, seja. Eu já sei quem é o original, eu não preciso mais saber. Por que essa fixação? Porque existe um verdadeiro e um falso. Eu só queria saber quem era. Não existe, você tá brisando. Existe. Tá falando assim, não, pra mim? Com certeza. Com certeza. Eu mesmo ele tá falando sete vezes isso. Ele tá falando sete vezes, eu vou falar, eu sei que tem um original, fica tranquilo. Ó, Jeff, o pior em teste 24, o melhor foi um crítico 42. Ok, Gabriel, você não nota nenhuma armadilha no local. Parece estar seguro. Você não confirma? Completamente seguro. Até 42, tá completamente seguro. Não é o crítico, tá seguro. Bom. Beleza, os sete Griéis. Você não sabe qual é, não? Saem olhando pelo chão. Pra mim não tem olho. Né, farejando o ar. Tateando com cuidado. Cutucando com o. O arco? O arco. Com a mãe? Tá, com o quê? Com a mãe? Tá cutucando com a mãe? Os seus greaus, eles estão pelados? Lá ele. Não, não tem fazer isso com outro, pô. Pode, então todos eles estão cutucando com os arcos, assim, os locais. Tá. Com as mães? Busca, é, com as mães? Com as mães. É cópia, né? Em busca de. Não. De armadilha. Mas a minha cópia! É tudo cópia aqui. Porque depois de cerca de uns 15 minutos, aproximadamente, os sete griéis relatam pra vocês que não há armadilhas no local. Está tudo seguro. Essa sala não tem nada, né? Essa sala. É o que nem imagino. Existem corpos dentro dos esquifes, e a partir do que ele foi me escrevendo, o que eu consigo ir falando pro pessoal que tá escrito, que assim ele me auxiliar. Não, eu li aqui, realmente é isso, então ó, tem mais isso aqui também. Deixa você pulou. Certo, Toph, você detecta com sua percepção, certo? O Celino também tem percepção assim, né? Vocês dois... Eu detecto os mortos, né, também. Hã? Eu detecto os mortos também. Sim, né? Ok. Mas vocês conseguem perceber que dentro do sarcófago, eles não estão vazios. Eles estão preenchidos por corpos. Né? Tem seres ali dentro. Certo? Mais que isso, esses seres, eles portam riquezas. Os sarcófagos não têm só cadáveres. Existe muito ouro, muita prata dentro desses sarcófagos aí. Certo? E você sente, Toph, que nos 12 esquifes tem almas. Cada um deles tem uma alma. Então eles estão vivos. Em seu respectivo cadáver. Então, em seu respectivo corpo. São mortos vivos. Silen, você consegue perceber isso? Eu percebo que você está com a mesma atenção voltada. Os caixões brilham. Estão dormindo em corpos, né? Os caixões não brilham. Sim, é normal que tenha. Então, mas. Quanto tempo você acha que esses caixões estão aqui? A jogar pelo dinheiro? Era, sim. É todo tempo. Então, porque as almas deles ainda estão com isso. Então não toca nisso. Não, jamais. É que eu não olhei pra você. Eu não olhei pra você. Não, tudo bem. Eu não olhei pro Muri. Não toca não foi pra você. É, Celerinho, só tinha uma coisa pra te dizer. Você olhou na direção errada. Toma, Dan. Você olhou pra pessoa errada. Filho, tem que olhar pro druida. É que a pessoa que eu vi que já tava tocando o bagulho era você. Hesitou, peguei a mão dela. É óbvio, né? Não, literalmente. Se ele tem um painel de hieróglifos cheio de bichinhos fofinhos. Vou lá. Um monte de escaravelho. Me pega. Põe a mão aqui. O que está escrito? Toque. Toque e fique rico. Fique rico ou morra tocando. Ô, Solarinho. Oi. E aí? Você que me ajuda as magias todas. Não, eu quero saber. Tá escrito nos negócios. As inscrições, elas relatam a história da criação de Arton. Tem transporte de item. É, você envolveu os itens. Do início do mundo, de antes do da criação da noite, da batalha de Asgard contra a Tenebra pra ver quem que ia reinar sobre Arton, da criação do universo, e vai descrevendo assim uma minúcia de detalhes, tipo assim, ano a ano, o que que aconteceu, o que que os deuses fizeram, tá sendo descrito ao longo de todas essas salas e todos esses corredores que vocês estão percorrendo. Vocês percebem que se vocês derem a volta nessa masmorra inteira, talvez vocês tenham em suas mentes todo o conhecimento gravado no livro de Thanatos. Que é uma parceria. Faço um tour e tenho conhecimento. É a história do mundo que está sendo relatada ali. A história do mundo, parte 1. A parte final foi essa. É, a parte final foi nós, né? Quem escreveu? O início do mundo, não? Ninguém pegou a referência. Sim, história do mundo, parte 1. Vai ser a parte 2, né, inclusive. Você viu, né, já saiu, é uma série e tá uma bosta. Ah, imaginei. Se ele fala da parte 1, tá ótimo. Inclusive, tá funcionando. Deixa o passado no passado, vamos criar coisas novas, né? Bom, diga. O Grial vai falar o tempo inteiro com uma das moedas na mão, tá? Ok. Ele tá tentando fazer um negócio. Qual o Grial? O falso ou verdadeiro? O falso, é o falso, tá com a gente. O Guilherme fez os clones aí. É só porque o outro tá grave, sabe que o outro é real? Não, ele podia ser filho de um clone. Não, meu filho, você quer dizer. Isso, seu filho podia ser filho do clone. Não, meu então, filho. Não, podia ser filho do clone. Clone quem? Hã? Quem que é o clone? Você. É o Lucas. Meu filho. Não. Seu clone, Champs? Eu não. Eu tô saiba, né? Meu irmão falou não nada. Saiba. A mãe Lucas, não falou não nada esse. Ainda pra mim. Só, você quer saber quem que é o Grial verdadeiro? Quem que é o clone? Vai procurar o Albieri. Que Albieri? O que fez o clone? Eu acho que a gente deveria. O clone, novela, sabe? Que a abertura tem a musiquinha fingindo que você termina com. Literalmente é o Lucas o clone. Tem a musiquinha assim, e aí quando termina a musiquinha na abertura faz. E eu não sei porquê. Eu acho Bom. Que a gente deveria sair daqui Vamos. Mais rápido possível. Porque eu tô com um pressentimento horrível de que essas almas aqui vão voltar aos seus corpos. E seus corpos serão animados novamente. E teremos grandes problemas. Mas eles já não estão. Peraí, almas? Sim, eu tava falando, mas você tava prestando atenção em outra coisa. Yeah. Os bichinhos assim. Eu dei 5 clones na nossa frente pra ver o cagão. Um vai ficar com a gente. Né? Ok. Então, eu acho realmente que estão ruins, mortos, né? Eu mostra que... o caminho que os clones fazem aí, Grial. Eu acho que é outra coisa. Eu lembro que eu vi em algum lugar alguma coisa como sacerdotes, príncipes, mas guardiões. São mortos vivos, né? São Sim, todos denominados múmias, teoricamente. Né? É, múmia é um nome meio que errôneo. É o processo de mumificação, por isso que chamam múmias. É, eles devem estar tudo enroladinho aqui. Se não fossem enroladinhos, seriam vampiros, seriam zumbis, seriam esqueletos, seriam outras nomenclaturas. O fato de estar enroladinho vira múmia. É que o cara conhece tanto conhecimento. Mas eu vou chegar na lanchonete, vou pedir uma múmia de presunto e queijo. Foi a bandana pra poder... Uma múmia de salsicha. Demorar um... A gente tá lá no X? A desintegração do corpo. Parceiro, o que você tá enfiando, Mauro? O que esse negócio tá se mexendo? Então, sei que... Não sei, eu tô falando que tá se mexendo, que mas que tem aqui? Tem uns bichinhos fofinhos, você falou? Eu tô achando... Não, é aquilo lá, era só ver. Era só ver. O que tem aqui no ele? Ah, um elemental. Elemental, mora no X. Elemental. Isso, a gente veio daqui. A gente tá no X. A gente veio daqui e viemos pra cá. A gente sabe pra onde a gente tá aqui. Ó, tem um elemental de ar aqui na mesa. A gente imagina um que elemental ali. De ar. Aqui. Cadê o elemental de ar? Opa, aqui, vai, pra frente. Porque o final deve ser... Opa, o final deve ser aqui. Por que elemental de ar? Porque só tem vento. É o raio. Ou aqui no altar. A gente não sabe se o final é altar ou não. Ou se é um no meio aí. Pra cá, pra cá. Mas por que você vai mandar pra cá, senão não vai vir pra cá? Pra ver se não tem inimigo pra pegar a gente por trás. É desnecessário. Você acha? Eu acho. Bom, aqui vai ficar parado um... Fica aqui e os restos viram pra cá. É que ele tá fazendo o que os clones dele vai fazer, não sei. É o trajeto do clone dele. Uma ação. Se porventura os corpos. Se eu perceber que a alma tá. Tipo assim, a alma tá ali estática. Uhum. Não sei se ela tá em suspensão ou se ela tá dentro do corpo. Mas na minha cabeça tá é. No corpo, ela tá no sabe. Corpo, mas. Tá no corpo, eu sei, tá. Mas assim, ela tá ali e os bichos estão mortos. Não tô sentindo batimento, não tô sentindo nada. Tão não. Morto, a alma tá ali. Se eu perceber que os batimentos ou qualquer coisa que a alma daquela pulsada, eu vou mais, assim, mais pra dar reanimar, aqui. Eu deixo vai, preparado vai. Expulsar mortos-vivos. Ok. Tá? Pronto. Pessoal, vamos sair, já terminado de analisar aí. Calma, o Grial tá mandando os clones dele na frente. Onde tem as bolinhas aí, Jeff, com o número 1, onde ficou parado o clone? Eu deixei alguns clones pelo caminho. Dois, exatamente. Um, dois. Você sabe se eles vão conseguir sair da sala, né? Não, a porta. Não, mas não sabe se a gente vai ter um desafio aqui que vai der a gente ou não. Ninguém tentou abrir a porta pra ver se ela tá aberta. Você quer amendoim ou quer elemental de água? Com gosto de batata. Não rola mais dado. Tá. Rola um D100. Que bagulho rola D100? Quase nunca rola D100. 11. Foi bem, viu? Ou ruim. Joga um D6. Ou muito bem ou muito ruim, né? Pera aí, cadê a bolinha? Onde enfiou a bolinha? Aqui a bolinha. Ah, vamos jogar a bolinha, né? Não é expulsar o é exorcismo, tá? Ah, tá. Se você foi conferir o nome. Exorcismo. É muito bolinha. Exorcizando, tá? Omnino de espíritos. A Toff Winchester. Toff Winchester. Ok, vamos ver aqui. Joga um D6. Um D100, alguém. Tá, já joguei o meu. Doze. Um a mais. Duvido jogar tirar um 13 aí, vai. Ok. Rerola. Rerola? Rerola. Dá o mesmo resultado, fica. 38. 38, mudou. Sim. Você diria que joga um D4. Criar um Misty Step. Com as runas. Que runa você usaria? 2. Espaço. Espaço? No meu caso, movimento, velocidade. Abrir uma fenda no espaço-tempo e sair do outro lado. Mas eu acho que tem um espaço, não tem? Tem. Eu tô falando no meu caso, velocidade. Velocidade. Tem. É que velocidade não blinca, né? Tem duas alguém maneiras. Joga um D6. Você só vai muito você rápido. Pode simplesmente usar um teleporte. Um D6. E ele vai pra onde você quiser. Uma fenda no ou você pode joga um pegar esse objeto. E pegar a aura dele e colocar numa pedra. E aí sempre que você quebrar essa pedra, esse objeto vem até você, independente de onde ele estiver. Azul, hein? Tá, o teleporte usa ali que roda. 25. Teleporte 25. É espaço. Espaço, que merda, precisa pegar espaço. Joga um D4. Você tem um espaço aí pra mim? Passar cópia? Por incrível que pareça, eu tenho. Eu tenho o teleporte. 3. Se eu quiser usar a moeda 3. Pra levar pro seu plano. Não, eu quero melhorar isso. Eu não quero fazer isso uma vez. Jogou um D4? O que? Você não fica pegando a moeda toda hora? Mas você já não fica indo e voltando com a mente no clone no novo padrão? A mente? Então. Sim. Você quer o quê? Ter o clone normal aqui? A hora não. Que você quiser? Não. Vou ter que só fazer uma coisa interessante. Vocês vão entender quando se dá certo, vocês vão entender a ideia. Certo. É, entre planos é só o teleporte e é só a magia. Então me passa aí depois do espaço, tá? Vou ter que achar um lugar pra pôr. O espaço, né? Espaço. Bem, escudo. É como crescer, vai ficar mais espaçado, entendeu? Escudo. A série é foda, velho. Grião. Ou essa desceu pra quarta. O primeiro Grial que você manda parar, que ele fica parado num corredor, numa bifurcação, ele consegue parar. Os outros avançam. O segundo que você mandou parar num lugarzinho aqui, ele não conseguiu parar. E os outros não conseguiram avançar dali pra frente. Ok, já sempre tem problema. Gente, tem problema aqui, ó. E eu já vi, já faço mensagem mental pro outro que ficou vivo, já ficar atento naquela direção, já mais atento. Né? Porque ali vai ter alguma dica. Olha o que aconteceu. Mas você não falou. Você tá falando em on, eu tô falando em on. Pera aí, que você recebeu. Falou, deu merda, a gente tá perguntando qual que é a merda. É, você escutou a merda, o mestre falou. Quer dizer, então, que eu tô receber mensagem do verdadeiro lado. Tá processando. Tá. Tá bolindo aqui. Beleza. Ó. Tá dando lag, eu vou segredo. 1, 2, 3, 4, 5 clones, né? O primeiro clone. O primeiro clone do Griel. Não, foi só pra dizer. Não, mas você quer acumular riqueza. Quando chega na primeira bifurcação, um clone vai pra direita. Um clone vai pro oeste. E os outros descem pro sul, vão pro sul. O clone que vai pro oeste, ele percorre um corredor e rapidamente ele reporta pra você, Grial. Tem um problema aqui. Morre. Tem duas criaturas. Elas têm corpo de leão e cabeça de humano. Tem asas. É uma esfinge. E elas me paralisaram com seu poder. E estão me fazendo perguntas aqui que eu vou ter que responder, senão eu não vou sair desse lugar. É uma esfinge. Se responder o enigma, eu vou poder passar desse. Responder certo, senão você morre. Três vezes. Senão ela te come. E aí a comunicação é cortada. Foi comido. Nossa, o clone é burro, hein? Você tá respondendo de cortou comigo, né? Não, mas deu um tempo, não é tipo, não respondeu em 10 segundos, morreu. Aparentemente é isso. O enigma foi. Com quem você tá falando? Comigo. E morreu. muro. Tá zero pra ele. Pode deixar itens guardados no cofre. Tesouro do item específico. E aí você, os outros clones chegam até uma outra bifurcação, até uma outra encruzilhada. Um para na encruzilhada e os outros dois seguem adiante. Um, dois, três, quatro e cinco. Ok. Os outros três seguem adiante, na verdade, né? Aí os três que seguem adiante, dois vão pro sul e um segue pro oeste. Esse que segue pro oeste perde a comunicação com ele também. Os dois que seguem pro sul, eles reportam: tem uma porta enorme aqui, uma porta feita de ouro. Estamos entrando. E aí a comunicação se perde também. É a interferência do ouro, é normal, não é de fazer nada. O que, que vocês vão fazer? A gente consegue ver o que você falou porque eu tinha imaginado que foi isso. É só pode. Não, não posso entregar o mapa. A gente não tem esse mapa físico? Temos. Então. A gente tinha um mapa, mas acho que ele marcou alguma coisa. Opa, não, eu falei errado pra vocês, desculpa. Posso voltar? Pode. Acho que não entendeu. Tá, ok, então vamos lá. O grupo de Griés caminha pro sul. Okay. Viram pro oeste. E aí é que eles se dividem. Quatro descem pro sul, um vai pro oeste. O que vai pro oeste, ele chega numa sala e fala: droga, aqui tem criaturas similares a dragões! Estão me atacando! E a comunicação é perdida. Eles seguem aqui e um fica parado aqui e os demais seguem. Aqui eles se dividem. Dois. Três descem pro. Um, não, dois. Dois. Dois descem pro sul, é, dois, né? E um vai pro oeste. Dois, o que vai pro oeste fala: tem criaturas aqui que parecem tem corpo de leão e cabeça de humanos e asas. Estão me fazendo perguntas? E a comunicação desaparece. E aí outros dois descem aqui e a comunicação, eles falam: tem uma porta de ouro, vamos entrar. E a comunicação é rompida. Ficou um carinha ali no quadradinho. E ficou um aqui. Esse que ficou no quadradinho, ele corre aqui pra ver o que tá acontecendo. Ele olha e fala: eles estão entrando! Tem criaturas que parecem com leões, mas tem cabeças de humanos! A porta se fechou! Tem, e ele volta. Casa, tem esfinges. A gente pode evitar as quimeras. Pode ser. Primeiro, né? E pra... De repente, quem tem embaixo... Eu continuei por aqui. São as que estavam aptas a perguntas. É. As que estão aptas vindo pra combate, eu prefiro evitar. É, tem as fêmeas, né? Que embaixo é três fêmeas. Em cima, dois machos. Não, é um macho e uma fêmea. Ah, tá, um macho e uma fêmea e outro três fêmeas. Porra, meus caminhos estão aumentando um pouquinho de falta pro próprio pessoal. Né? Porque, porra... Vou morrer, vai ficar aí. É, então. Parece importante pra você. Prioridade. E era um leão. E aí? E aí, vai pra pergunta? O que vocês fazem? A gente evita a sala que tinha as criaturas parecendo dragões e desce pra sala que tinha as duas esfinges. Isso, e as de baixo são agressivas. É, então, não sei porque essas aqui já partiram pro ataque sem as perguntas. Porque tem uma outra macho na outra, a macho não foi a ordem da casa, pelo visto. Ou porque é a ordem errada aqui na entrada, sei lá. Eu apanhar hoje, mas não só pode, né? É legal você ver você dar, você. Tava com saudade disso, ela tava vindo pro pavio meu plano, esqueci como é divertido isso. E aí? Vamos querer passar reto, descer lá pra onde é. Uma das salas a gente vai ter que entrar. Tem que passar reto, tem que passar por uma das duas. A única sala que a gente consegue evitar é as salas que tem as criaturas parecidas com o dragão. Não tem como ir pro quadrado. A ideia é aqui, ó, pensando alto aqui. A gente desce, vem aqui onde pode ser legal, vem pra esse corredor, para ali, alguém que mexe com pedra e faz um buraco pra outra sala. acho que... A gente corta uma boa parte do caminho. Eu não queria que você estraga prazeres, né? Mas aqui não tem pele. Aqui é só areia. E aqui nas paredes são areias condensadas. Mas que é areia? É doce? Tá, tudo bem, mas eu não manipulo areia. Eu posso transformar os grãos de algum modo em algum outro elemento, mas... Dificilmente eu vou conseguir fazer isso. E provavelmente no meio não é, volta, não volta. É areia. Areia é terra. É. Você manipula terra. Areia conta como terra pra. Para todos esses efeitos que ela conta? É porque o que eu acho. Puta que pariu, os Lefeu tomaram o castelo. É, eu vi. Na verdade, isso aqui não é terra. Vocês não vão querer isso? Tá cheio de Lefeu? Só que é um plano espaço. É igual quando eu abri lá a passagem pra pegar os itens, vai sair pro espaço. Verdade. Lembra que eu abri uma vez? Se abrir esse vão aí, vai fazer isso. Você vai pro vazio. E aí vem o quê? O Glitterantes. Isso a gente não quer. Eu vou ter que aprender muito isso aí. E aí, minha ideia é o seguinte: a Vera pegar o objeto com a mão, envolver ele em folhas. E aí, quando fizer a. Se eu quero ver só se vai do lado, a mesma coisa, parece as folhas, não parece o item. Ok. Ou perder a comunicação, porque aí eu vou usar a moedinha pra ficar treinando isso. Ok. Mas tem uma aí você me fala o que você precisa fazer pra gente fazer isso, tá? Mas a ideia é longa pra ela enquanto essa aí. Ok. Total. Amor, a gente vai onde tem um macho e uma fêmea, né? Isso, a gente quer ver o macho. Um macho e uma fêmea. Vocês vão onde tem a esfinge com um macho e uma fêmea? Isso, eu falei pra ser que eu ia, ó. Quantas esfinges tem? Duas. Ok. Mas não. Vai na frente, né? O Daniel. É, vai os três grilhão na frente, né? Os dois corriam. Ou os três corriam. É fim desse. Vocês estão mandando um tempo assim, ele. Eu sou eu. Com S. Nem o sexto sabe. Você é um clone. Você tá confuso, você tá com... Mas sabe por que ele fica confuso? Porque ele é um clone. Automaticamente ele tem que ser confuso. Porque senão ele vai querer tomar o lugar do outro. Mas é o que um clone diria, que não é verdadeiro. Nem a gente sabe se a gente é clone, se a gente é de verdade. Eu sei se eu sou clone de verdade. Você não sabe. Você é um clone, então. Você é um teste, dá. É verdade. Não pode apontar. Tossiere. Oi. Você já foi no apartamento, foi? Já. Então vamos lá. Não foi perder o seu corpo que fez você deixar de ser quem você era, correto? Era só a sua alma, a sua ânima. Porque filho a gente que tava definindo você, correto? Não, pra falar a verdade, ela só não tava dentro de mim. Não, mas, ou seja, não era o casulo da sua alma que era você. Era consciente, não. Mas corpo, a partir do momento que você não tem duas almas, não tem como você tá em dois corpos. Por que que eu não posso ter duas almas? Ou fragmentar a minha alma em duas partes? Você fragmentou sua alma em duas partes? Você não sabe. Eu sei. Não queria falar não, mas a gente aqui tem... Eu tenho todas as mudas menos uma. Qual que você não tem? Eu acho que é só isso. Sombra? Não. Tá, você tem todas as mudas aí. Eu só não tenho sombra. E tem um cara que consegue razão. E ela tem esse conhecimento... Não, mas se ele tivesse uma alma, a gente saberia. Mas aí tá, acabou uma só. É uma alma só, automaticamente é um verdadeiro só. Não. Nossa, cadê a Wikipédia pra dizer o que é isso? Ah, não tem outra alma, é só um corpo. Qual que é a palavra? Quando eu fiz o teste, já falou que... Hieraco esfinge. Hieraco? É, o que é uma esfinge hieraco? Ele ramificou. Então, mas dá pra... Tipo assim, como que ele tem... Como se ele tivesse dois fios de alma ligando... Não, pode olhar as habilidades, tudo bom. Aqui tem a Andro... E a Gino. Eu já te falei a verdade. E uma que tem é a Hieraco. Não é. Que não é nenhuma das que tem aqui. Tá ali, ó. Andrógino, só tem as duas aqui, ó. Você tá errado, mas tudo bem, é a sua opinião. Andrógino. Não é. Eu fiz exatamente igual. Não mas fez. É, deixa eu ver, ó. Não fez. Cabeça de humanoide. Eu não colhei. Corpo de leão. Nem quando a natureza faz igual, faz igual. Igual. Agora você criando vai fazer igual? Você tem uma diferença cabeça... entre os corpos. Ah, essa é a fêmea. Tem. Mas essa diferença é estética. Não. Pra mim é. ver o presente, invisibilidade. Você tá colocando aqui, aqui, mais aqui. Mal aí. Quais são os tipos, três tipos de esfinge egípcia? Porque é assim, eu nunca fazia isso. Achei. Ah, não, é a... Vemos que até no RPG talvez não tenha aumentado. É as fêmeas que barganham. Será que ele criou com 5 centímetros a mais que... Essa é a alma da que a macho não ataca. Ganha 5 centímetros a mais do que é normal? Mas sim, é exatamente isso. É uma mesma coisa. Vou falar com a cara. Vou falar com a sua fonte. Pede aí, vê se tem 5 centímetros. Mas não é o mesmo. Um é um clone. Vai, vou medir aí. Vou ver se tem 5 centímetros a mais aí. Eu entendo que na sua concepção não seja. Mas a sua concepção está errada. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Digamos que esse corpo aqui seja o real. Macho e fêmea? Mas não é. Macho e fêmea. Digamos que esse seja o real. Ok. Deixa eu assistir. Porque realmente eu vou passar todo pro outro corpo. Toda a minha experiência, todos os meus conhecimentos. Tinha três tipos, aí não eu vou continuar existindo igual. Usando o mesmo corpo. Né? Ok, achei. Eu vou ser um plano, não vou ser eu. É. Achei. Não faz sentido isso. Faz. Não faz. Faz. Porque não faz sentido você achar que dois é o mesmo. É o mesmo. Mas não é. Quer que a gente fale o que eu tô fazendo agora? Não. Bom. Obrigado. Eu tô lendo. Vai conseguir. A Androsfinge. Eu só disse que eu tô aqui. É a que tem cabeça humana. De homem. É. Ou de mulher, tanto faz. A Crioesfinge. É Crio. Tem cabeça de carneiro ou de cabra. Que isso, rapaz? É. E vocês estão diante de um casal de hieracoesfinges, que são esfinges que têm cabeça e asas de falcão. Tem uma imagenzinha de uma do hierógrafo egípcio. Tem cabecinha de falcão. É a galinha pintadinha esfinge. E o galo carijó. E o galo carijó. Ok. Vocês estão diante dessas duas esfinges. A gente sai de boa lá do corpo do Não, mas aí agora o mestre vai narrar. Hein? E oi, eu saio de boa lá do Saíram sem problema. Vocês vão seguindo, vão andando, abrem a porta sem qualquer dificuldade, atravessam os corredores, encontram o outro Griel, e aí vocês chegam nessa sala, abrem a porta. É a primeira ou é a segunda? Segunda. É a da que vira pro lado. Não, a primeira, perdão. A primeira que ela vai pra direita. De cima pra baixo. Ah, tá. É que tem o vermelho. Não, é a segunda. A primeira seria do. Ok. Das quimeras. Isso, das quimeras. Se a gente tivesse mais um pouco. Se vira direito, vira pra lá. Ok. Tem essas duas esfinges falcão aí. Um casal de esfinges falcão. Ok. Elas. Quando vocês entram, vocês veem que elas estão devorando um Griel. Não respondeu. Você realmente comendo. Então, aqui é o nome do Osaka. Ele é diferente de eu que tô lá. Diferente de eu que tô aqui. Ai, você é um clone, cala a boca. Ele falou, eu que tô lá. Ele falou, não, deixa eu falar do eu que tô aqui também, pra não dar na cara que. Ok. Não me entrega. Eu tô aqui. Eu não tô lá, tô aqui. Tá. Quando vocês abrem a porta e vem essa cena, o que vocês fazem? Eu continuo tendo essa discussão com dois aqui mesmo. Que barulho é esse? Parece que tem alguém se mastigando alguma coisa. É um Griel. Ah, um Griel não deve ter respondido de língua certa. Se desejam prosseguir, entrem. Opa! Ah! Que é isso, rapaz? É uma pessoa ou um passarinho? É metade, metade. Você metade vê um corpo de leão, cabeça e asas de falcão. Você que criou. Eu acho que eu conheço isso. Tem nada a ver com a rua, deve ser diferente. Mas, não, é entrem. Ah, é? Ó, desbravadores. Pretensos libertadores. Entrem. E lutem. Com sua inteligência por suas vidas. Ah, então tá bom, já achei que ia ter que soltar coisa e ia voltar pra trás. Ó, vou esperar vocês lá fora, tá bom? Então relaxa, a gente te ajuda, amor. Vocês entram? Entra. Ok, quando vocês entram, imediatamente a porta se fecha atrás de vocês. E fala, e o machado do Murray apaga. Ei, fudeu! Agora o amor nem luta nem inteligente. É. Caso até conseguiu lutar, não sei o que foi uma moeda importante. Aí. E Sierra, Sierra, aos seus olhos, todos os itens apagam. É um cara que eu queria, viu, galera? Isso ficou nítido na hora que eu percebi. Então, mas foi só mesmo. Então, por que o Gabriel não sumiu? Ah, é verdade, o clone é mágico? É verdade, o clone desapareceu, tá certo. Desaparece. Desaparece. Olha, ainda estou aqui. Desaparece. Então... É porque você não é uma magia, você não fez com o Roda. O machado também sumiu. Não, mas ele foi feito com o Roda. No momento que eles estão devorando o clone, é que o clone desaparece. Devia ter deixado por acabar de matar a fome dele, né, mano? Aqui, você tá pouco com quem, esse? Você tá ficando louco, ela tá falando com ninguém. Tô falando com ele, será? Ela virou pra geringa ali, ela falou, ele era o grifo ali, tá com o cara. É que eu fumei a sua erva. Casatinga, mano. Casatinga. Pelas minhas vezes, casatinga, você vai tomar coisa. Devia, né? Aí, vou amigo. Fazer. Tá, você fez um clone clone, né? Agora? Não, um ser vivo mesmo. Não, ele não desaparece, então. Não, esse que ele fez agora, os outros lá, é de folhinha. É, de folhinha. Os outros desaparecem. Como de folhinha? É, ele pegou folha como se fosse o Bitcoin da sombra. É, como se fosse a magia clones. Ah, magia ok. Magia padrão. Nossa, ele tivesse criado o Bitcoin da sombra. Até aquele sombra dele que ele tomou minha aldeia, de uns clones fraquinhos mesmo, só pra fazer igual mesmo. Ok. Ok, bom. Ele só desapareceu no momento que ele estava sendo devorado. Desapareceu como folha, só pra... Como em formato de folhas. Né? A fêmea, né? A Hieraco Esfinge fêmea, né? Ela tá erguendo ele pra devorar ele, e aí ele transforma um monte de folhas. Qual que é o tamanho desses bichos? São maiores do que um cavalo. São bem grandes. Lembra dos leões atrozes no reino de Tauron? São daquele tamanho. Ou seja, quem já foi no pau seco? Ei, quinta série. Eu não falei nada. Ei, quinta série. Você já viu a estátua de leão que tem ali no posto pau seco? De madeira? Que é daqui na parede lá e da altura quase que do teto. Essas esfinges são desse tamanho. E elas falam pra vocês. Sejam bem-vindos. A Câmara dos Enigmas. Aqui vocês terão que usar o seu intelecto para seguirem adiante. Por que vocês são passarinhos? Somos esfinges. Hieraco esfinges. Não somos passarinhos. Tinha uma lá passarinha, teu passarinho. Que eu ouvi bastante história. Falaram na biblioteca. Não era assim, não. Jogando, hein? Existem esfinges de diversas espécies. Da mesma forma que existem em seu grupo um elfo, uma meia infernal, uma humana, um meio orc, meio humano, meio demônio. Como ele tem três meio lobo, como ele tem quatro metades, não sei dizer. Era um quarto de cada coisa. E um deus dragão supremo? Ó, oh. Supremo. E transante. Transante esse. É diferente. Existem várias espécies de esfinge. Agradecemos. Vocês terão que responder aos nossos enigmas. Antes de continuar, pode... Um enigma pra cada um de vocês. Ih, mas a cada um a gente tem que responder sozinho ou é, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6? A gente tá em 6, né? Sim. São 6 perguntas e todo mundo pode responder as 6 ou uma pergunta específica pra cada um? Vocês decidem. Pois há um risco e um benefício. E qual que é o risco além de morte e ser comido por vocês pelo jeito? Se falharem na resposta do enigma, vocês morrerão instantaneamente e serão nosso alimento. Se acertarem o enigma, poderão seguir adiante e terão direito a um desejo. Um desejo? Sim, um desejo. Vocês podem escolher responder individualmente e cada um de vocês ter um desejo. E se falharem, mortes individuais ou responderem aos enigmas coletivamente. E cada um de vocês, todos vocês morrerem ao mesmo tempo ou terem um desejo coletivo. caso passem no desafio. Eu tento falar mental com a galera. Você consegue falar mentalmente com todos? Falar mentalmente. Consegue. Dá pra gente tentar individual aí, então. E a gente precisa ajudar mentalmente. Ah, peraí. É por isso que eu perguntei. Desculpa, não funciona. A comunicação mental de vocês não tá funcionando. Funciona. Não. Legal. Desculpa, é assim, ó. Veja só. Eu já tenho que responder minhas perguntas. Se errar, vai morrer todo mundo. Só que se acertar, ou te ganha um desejo só, ou te ganha. Mas o desejo que a gente tem é coletivo, que eu chegar no final disso aqui. Passando com o desejo nessa masmorra, do meu ponto de vista é o mesmo. A não ser que tenha um desejo diferente. Que mas é que alguns querem ir pro final, outros querem fazer a jornada. Mas o desejo final não é chegar até lá. É, mas eu pedindo pros caras me levar até lá, ou eu traçando esse trajeto, pra mim não faz diferença. Faz, se fosse pra, pedir alguma coisa, eu pediria muitas outras coisas do que algo que eu já sei que eu vou fazer sozinha. Mas eu prefiro evitar a fadiga. Eu também, porque a gente tem muito desafio pela frente. Quanto mais rápido a gente fizer as coisas, melhor. Vocês querem um potinho pra poder fazer isso? E aí? E então, o que vocês escolhem? Azul, não sei se é morte coletiva ou morte individual? Recompensa coletiva ou recompensa individual? E aí, não, mas aí você faz uns testes, aí a gente te ajuda em ótimo. Eu sou muito. Meu intelecto não é tão apurado assim. Porque eu coletivo, mano. O que eu abro aqui? Desculpa aqui. Abre o que você quiser. Abre o mental de ar. É a venda mental de ar. Não é que não precisa abrir com. Individual, tem que fazer o coreano. Não, não vou fazer o coreano, porque eu trouxe o pote, né? Pessoal, que individual ou coletivo? Individual. Individual ganhou. Isso aí era. Fato que aconteceu. Fica tranquilo, a gente cuida do seu filho. O que aconteceu? O passarinho. Passarinho. Que enigma é esse? É, decidimos então por ser desafios individuais. Amor, você quer? Eu não sou o passarinho, o meu nome é Silax. Silas? E o meu é Harry. Me bateu uma nostalgia? E você é Harry Potter, né? Por quê? Harry? Espada do Golim? Harry. Ah, é verdade, nossa! Espada que ele pegou do Deco. Sei que eu não esqueci. Quer dizer, você esqueceu, eu tô cabaço. Minha nônico é brilho. A hora que ela fala isso, lampeja os olhos. E aí? Como que é? Silabox? Silax? Silax. E Harry. Ó, começa então. Não, pode ser assim, tira o horário. Não, tira o horário. Para de fazer assim, então faz um também. Tanto faz, tudo que eu tira por aí pro seu pessoal aí. Vai lá, você toca o problema de onde começa. Pra quem for, né, cara? Pra quem tirar o dado maior? É, duas tesouras. Não, escolhe, né? Duas tesouras. Ah, tesoura. E aí? Quem será o primeiro? Desafios individuais. Eu. Tá, vai que eu rodar. Horário ou anti-horário? Aí ele escolhe anti-horário. Não, foi ele ganhou, ele escolheu. Você será o primeiro, então? Então, pode rodar. É, sim. Certa resposta, pode passar. Valeu, galera. Falou, até mais. Vejo vocês lá ou não. Responda ou morra. Um homem chama o seu cachorro, que está do outro lado do rio. O animal atravessa sem se molhar. Não usou barco, ponte, jangada ou qualquer outro utensílio. Como isso foi possível? Na bunda vai, na bunda nada. Meu Deus. Eu vou morrer. Você vai ser sério demais com aquilo. Eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Ainda bem que eu não vou, né? O cara vai chegar no maternal, velho. É um cachorro, falou? Um cachorro. Ele tinha só ponte. Não, não tinha ponte. Não usou nada disso. O cachorro foi atravessar o rio Nilo. Não, qualquer rio. Aí tem a resposta? Tenho. Não. Hã? Eu não consigo me mandar. o escrito, pra ele melhor ler. Eu vou dar pergunta pra ele, pô. Não tem que ficar perguntando toda hora, pô. Pergunta quanto tempo a gente vai ter pra responder. Enigmazinhos aleatórios da internet. Vou mandar no grupo. Um homem chama seu cachorro que está do outro lado do rio. O animal atravessa o rio sem se molhar, mas não usou barco, ponte, jangada ou qualquer outro utensílio. Como isso é possível? Oh, Mr. M. Enquanto isso, a passarinha tá lá. Não é passarinho. Pareceu uma fantasia? Pergunta fica dançando. Pra que você foi trazer isso em Ariel? Voar é improvável com o cachorro. Se você tiver corpo de leão, cabelo de cachorro. Tem mais fingido. Peraí. É tão fácil que fica assim difícil, né? Peraí. Eu tenho uma resposta melhor. Ninguém falou onde quer sair rio. Ninguém falou onde é o rio. Na Lapa, o rio tá congelado. Ele transforma em congelado. Não. Pronto. Faz sentido. Faz sentido. Pra mim o rio tá seco. É, então, por exemplo, o rio tava seco. Também. Seco ou congelado, só que não serve. E aí? Vai jogar o seco? Seco é uma boa, então tentar um negócio de deserto. Mas jacaré não seco anda? Seco anda. Então pode ser que tá pra baixo. Se pagar um jantar e tiver boa lábia, sim, né? O livro do rio tá pra baixo. Eu pensei em, tipo, tem a questão das marés, né? Uhum. Esperou a maré baixar. O cara atravessa, depende então do rio. Um rio que eu tava sendo um rio, independente se tá com água ou não, é um rio. É um rio. Já foi a resposta? O rio dava seco? Não, acho que vai dar a resposta, você vai conversar, o que você vai fazer? Vai ser, né? Vai conversar com a esfinge, vai perguntar alguma coisa. É, eu vou perguntar. Eu posso fazer perguntas pra me entender melhor o seu enigma? Porque a gente é de outros mundos, às vezes faz diferença. O que você quer saber? É, depende do cachorro nesse lugar, ele voa? Evidente que não. Pra mim não é tão evidente assim. Porque é metadinha, metadinha, né? Às vezes. É um cachorro. Bem. Não um al-esfinge. Existe um al-esfinge? Sim. Nós chamamos ele de au-au. Meu Deus do céu, peraí. Vai pegar um cão ao lado. Ao lado é foda. Um au que avua. É, eu vou responder que a coisa é um morro e não tem problema. Ele é um almirante. Não tem muita opção. Almirante, um cão d'água. Quando eu tava seco? Qual é o seu desejo? Sai da resposta, pô. Posso pedir o desejo depois que todo mundo for? Sim. Então vamos fazer assim que é melhor. Se vai que alguém morre, eu desejo que alguém volte, né? Foi isso. Você tem outra opção. Ganhar um ovo mágico para realizar o seu desejo. Presente misterioso. É o ovo de esfinge. Um desejo ou um presente misterioso? A alma do muro e o ovo de esfinge. Ok. Quem será o próximo? Vamos lá. Vai ser a ordem assim, ó, moça. Já que ela acha que não tem medo de morte, ela só tem coisa, vamos lá. Isso é verdade, né? Na verdade, ele é um clone. Se ele morrer, vai morrer ele ou o original? Vai ser um clone. A Sinja olha pra ele e fala, os dois morrerão. Ah, então tá bom. Eu falei, é um só. Ok. Pode ficar, ela não tem que ligar. Qual o seu nome? Griel. Pode passar. Griel. Responda ou morra, Griel. O que se encontra ao final de toda a curva? Letra A. Eu pensei na coisa, letra A. É uma resposta. Não deixa de ser uma possibilidade. Mas vamos, eu vou trabalhar um pouquinho mais nisso porque minha vida não tem limite. O que é? Qual que é? Ah, você não pode. Sempre no final de toda a curva. Sempre no final de toda a curva. Eu acho que não vai nem porque eu não tenho. Mano! Já o plano morreu, mas a gente tem como ele burro na porra, teu, hein? Não fala, eu tô sentindo aquilo do seu óculos pescando. Não, é porque eu só conheci as retas, né? Eu vou ir na resposta do Google. Eu vou ir no óbvio porque não. Já que abre esse negócio agora? Olha, eu tô bancando concierge. É porque eu assisti. É porque eu assisti concierge de Pokémon? Uhum. Vai bem embaixo, cuidado. Que engraçado. Eu vou na resposta ridícula que parece que você acerta. Ah! Resposta ridícula que parece que você acerta? Essa é a resposta. Vai entrar. Qual é o seu desejo? Desenrola depois. Eu vou passar a ferir esse desenho. Como é que vai ter que morrer, né? Você já passou a ronda do espaço ali na outra sala, né? Já passei? Então passa rapidinho. Não tô sabendo! No último eu vou mandar das andorinhas, hein? Já vou avisando. Ah, então é um segredão. Elas voltaram? Não, você tem que perguntar qual tipo de andorinha que é. Mas depende, a andorinha africana. Você, qual o seu nome? Magaira. Magaira? Responda ou morra. O que te dá o poder de atravessar paredes? Caralho, foi! Qual o seu desejo? Meu desejo? Pô, eu tô achando que esse negócio de desejo é uma trap, mano. Eu não tenho desejo. Porque tá muito fácil. Não, essa daqui eu não vou fazer, não. Será que vai ser perdido? Porque a gente é burro? Mas você tem direito a um... Quer ficar em débito comigo? Vou ter que jantar só um convidado mesmo, sabe? É possível? Bem, então. Vou ter que ver que você fica em débito comigo. Quando eu precisar, eu acho. Não, não. Mafiosa! Quando você souber o que deseja, é só você pedir e seu desejo se realizará. Me pegar o desejo, né? Meu desejo depende de muita coisa. Mas enfim, pode ser isso então. Por, boa sorte. É que no meu caso não é fácil, não é a porta, né? Eu abro o caminho com o mundo. Com a loja. Que porrada. Então, já que você não vai fazer o seu desejo agora, aqui está. Pera. E ela entrega pra você. Um ovo. Esse é o ovo dos desejos. Quando você souber o que você deseja, basta quebrá-lo e dizer em voz alta o seu desejo. E ele se realizará. Caralho! Eu pergunto. É você que bota isso? Meu Deus do céu. Não. Não sei. Não. Por causa de leão, então provavelmente. Ele tem bastante pedra nele mesmo. Esse aí é o esquerdinho. Sim. Quais são as limitações do desejo? Não há limitações. Tem certeza? Meu Deus, só faz isso não. Não dá limitação não. Se alguém tivesse que um certo. Desde que esteja dentro do nosso poder. Então, pelo amor de Deus, eu dou qualquer poder. Nosso poder é o de Kami-sama. Não conseguimos destruir os Saiyajins. Cuidado, Kami-sama pode ser cruel. Eu vou fazer um whisper. É mal. Pode fazer um whisper aqui? Não. Pode. Ah, o senhor já liberou. Eu não imagino que tá banido. Bom, por isso que eu perguntei se você quer fazer whisper, porque eu não quero nem cacarejando depois. E se eu chocar esse ovo nascer um pintinho ali? Eu gosto de ter desejo de finito. Esse ovo não é galado. Eu ouvi esse termo, galado. É esfinjado. Não, galado é um negócio de reprodução das aves. Silêncio! Você, qual é seu nome? Murin. Achei que não isso aí. O quê? Responda ou morra. Perguntei sim, ainda fiz a piadinha. É, seria possível? Não. Tá lindo o poder deles. Óbvio, né? É, por exemplo, o não eu já tinha. Ele quer virar uma deusa. Murin, responda ou morra. Faço parte de tudo. Estou no fim do espaço e do tempo. Quem sou eu? Faço parte de tudo. Estou no fim do espaço e do tempo. Quem sou? Um amendoim. Letra O. De tudo, é, letra O. Peraí, repete o A. Eu não lembro agora. Faço parte de tudo. Estou no fim do espaço e do tempo. Quem sou? Depois você vê o meu nível, você começa a confiar em letra O, vai. É, isso é verdade. Vou olhar a letra A, é bom. Letra O. Qual é o seu desejo? Desejo concedido. Foi, tô suando. Quero um ouvinte. Qual é o seu desejo? Esperar todo mundo. Então senta aí, Cláudia. Todo mundo. Isso falta um. É o desejo do mundo. Você, qual o seu nome? Celerim Corre Ventos, o deus dos trovões. Celerim Corre Ventos, deus dos trovões. Responda ou morra. Se há três, você tem três. Se há duas, você tem duas. Mas se há uma, você não tem nenhuma. O que é? Eu ia fazer das andorinhas, mas... Se é três, você tem três. Se tem dois, você tem dois. Eu continuo sendo pro alto. Se tem um, é singular. Faz isso. Mas eu acho que você vai fazer novo. Vou trabalhar mais aqui. Isso vai ser... Muito óbvio, mano. Não. E a letra O era muito difícil de pegar também. Letra A. Não, os óbvios dele, mas liga. Seria engraçado se você respondesse a letra A. Pelo menos mano, letra A. Eu faria isso, mano. Mas isso mano, aqui morrer. Escrito. Porque tem umas palavrinhas aqui. É, mas. Repete ali mesmo, você manda isso. Se você tem três. Se há três. Se há três, você tem três. Se há dois. Se há duas, você tem duas. Se há uma, você não tem nenhuma. Pode ir de cima. Mandado. Bunda. Essa foi mais difícil também, hein? Só assim, onde que é o seu covil pra ele poder limpar com a coisa? Só pra não ter de poeira, né? Ah, você já sabe, tá bom. A única pessoa do grupo. Então, Celerim, deus dos trovões. Celerim Corre Ventos, deus dos trovões. Vai responder ou vai morrer? Estou pensando. Está pensando se vai responder ou morrer? Só fala o nome completo, tanto bom. Você mais fica no mundo, pessoal. Celerim Corre Ventos, mas não foi mais favorável para mim. Morrer ou... E aí, galera, vocês não vão ajudar o Celerim? A gente está pensando, porque a gente também travou nessa. Tá, todo mundo está galerando aí agora. Se fosse um cyberpunk, seria válida. Sim. Esse, tem um, não tem nenhum. Mas o agitado é, se você tem 3, você tem 2, tem 2, tem 1, tem nenhum. É. Não tem 3, tem 3, 2, 2, 1, 1. Tem 3, tem 3, tem... Eu tava pensando em curvas. Os números têm as curvinhas. Não sei se 3 tem 3 curvinhas. Não, tem duas. Dependendo tem da forma, tem duas. Uma não. Vamos pedir um insight aí, um detalhe. Tem três. Tem dois. Tem um, tem nenhum. Pois é, porque ele disse. Tem nenhuma, né? Então. É isso, não, ali, mas tem três, tem duas, se tem uma, não tem nenhuma. Então, a última que pode. Então, nenhuma. Sem contar que não é dois, é duas. É. É o número, né? Específico, no feminino. São coisas. É, também faz o feminino. Então, é ligado a coisinha, a coisinha. Vamos, Celerinho. Responda ou morra. Bota o relógio, é pra sentir um programa fantasia. Enquanto o Celerinho pensa, nós faremos perguntas aleatórias apenas por diversão pra vocês. Porque é o que nos diverte enquanto estamos aqui aguardando por libertadores. Qual é a forma correta? Pinguins podem voar ou pinguins são capazes de voar? Nenhuma das duas, eles não vão. Certo a resposta. Ganha um muffin. Ai, eu ganhei um muffin. Você ganhou um muffin. Se você acertar a próxima, você ganha um de luta também, viu? Já fiz uma galera. Não é esse. Eu crio. O que o cientista disse quando encontrou dois átomos de hélio? Aquela do Eureka, né? Não. Não sei. Eu pensei no Eureka. A Gaia é... Eu achava que era do Eureka. Lembra que é assim, não é? Não sei. Alguma coisa de Eureka, fazendo trocadilho. O que pertence a você, mas todos usam? Seu nome. Ganhou um cookie. Eu vou calar a boca. Maureen, essa é só pra você. A mãe de João teve 5 filhos. O primeiro se chamava Dadá. O segundo, Dedé. O terceiro, Didi. O quarto, Dodó. Ah, como se chamava o quinto filho? Essa daí tem que ler. É pegadinha. Não. Sim. Ah. Tá no começo. Então, assim que ele falou, eu falei assim. Como se chamava o quinto filho? Eu já perdi tudo. Ó, presta atenção, a mãe de João tinha 5 filhos. Ah. Aqui, ganha um cupcake. Essa para aquela que está acostumada à escuridão. Você está em um quarto escuro, com uma vela, um fogão a lenha e um lampião a gás. Você só tem um fósforo. O que você acende primeiro? É para ela, cara. Aqui, ganha um chocolate. Eu quero ganhar um doce também. Não, eu quero acertar. Ah. Então, se o intrometido responde... Quem abriu a verdadeira? Se eu tivesse caminho de chabritas agora, eu falaria. Não, mas eu falei. Você lembra o que eu falei? A gente tava lá no... Seguiu. Quem é o grão verdadeiro? Tá galera. Eu preciso ficar atrás do mundo. Ei, você só acabou com a alma de bagulho e responde uma pergunta pra ela, porque a alma dela é de amiga merita. Então ah, bom, você não sabe. O que desaparece não, só, tipo, nem simplesmente quando seu nome é pronunciado? Silêncio. Aqui, ganha um bolinho de queijo. Já porque ele queria um doce. Chocolate. Um bolo de queijo é doce. É um pão de queijo. Cheesecake. Eu achei que era daqueles de feijãozinho do Japão. Caramba, Bredão, isso tá difícil, hein, Vogão? Tá complicado aí. Será que o meu Bredão vai morrer, mano? Não dá pra ter insight aí, não, Jeff? É. Um motorista de ônibus segue na contramão em uma rua. Ele passa pela polícia, mas não é parado. Por quê? Tá a pé. japoneses também estão. Aqui ganham um panetone. Os japoneses também estavam contra a mão. Eu tava perto do problema. Selma. Qual é a pergunta? Que você nunca poderá responder sinceramente que sim. E aí, Celerim, vai responder ou vai morrer? Então, eu pensei nisso, mas no Ruma tem uma. Eu pensei em ser. Não, uma não tem nenhuma. Então. Quando tem uma, não tem nenhuma. E aí, vocês querem ajuda? A gente quer. Mas aí você pegou outro, não pegou mesmo. É. Que boa estranha essa. Tinha que ter, ué. E eu deixei a difícil por último. Então dei chance pra todo mundo. Viu, Bredão? Você devia ter escolhido pra começar por você. E a escolha foi toda sua. Pior que foi mesmo. Mesmo eu também se falando o Jessica bem, depois eu revelei gigante pra mostrar pra você perder. Tá legal. Então, você tem que rolar teste de inteligência. Dificuldade 30. É, não é teste, é só teste. Ah, tá. Cada incremento eu dou uma dica adicional. Ó. Eu dificuldade 30 só. Eu já passei, só com base. Ah, é? E esses itens mágicos aí que não estão funcionando? Eu não tenho nenhum item mágico, meu. 19, mais 8, 27, mais 6, 33. 33, olha. Pô, garoto. Deixa eu começar um ponto herói que eu mítico. Mas mesmo assim. Não, foi 23. Ah, peraí. Você não passou? É um teste de experiência. Já posso jogar um D8. Ah, a cartinha vem, né? Mas tira com bárbica. Pega a cartinha ou não, Jeff? Não, pega a cartinha. Só pegar. Não, só pegar. Sem risco. Mais 3, 36. É, tá bom. É, porque ele ia te jogar no 35. Ah, muito sorte na iniciativa. Adicione nas próximas ações da sua iniciativa e recebe mais 2 de bônus. Pra receber os mais dois, se dá o mais dois aqui no bônus do negócio, não, assim não vai. Primeiro de tudo, barganhe com ele por uma dica. Eu vou pra... Esses mais dois por entrar no meu bônus, eu vou pra... Peça uma dica. Vamos, Celerim, responda ou morra. Fazer o teste de inteligência. Você parece bastante inteligente. Claro que sou. É, pá, você recebe... Obrigado pelo elogio. É no sentimento. Cada um de melhor. Vai ganhar dica, vai ganhar uma dica mais. Parece meio confusa nos meus idiomas. A dificuldade é tudo. Você está com dificuldade, não? Um pouco. Eu tirei. Quero uma dica, então. Você vê a cartinha, você não foi pegar. Viu? Faça enigmas melhor do que você. Vou ajudá-lo. Mas somente uma vez. O início da sua resposta foi a resposta que o seu companheiro Murn deu. Começa com a letra O. E aí, quem mais passou no trim? Eu passei, porque eu venho sério. Não passou? Alguém passou? Teste de inteligência? Não soma nada, né? Dificuldade 30? Com inteligência. Ninguém passou? É verdade, Jeff. 10 não dá? Ó, eu tirei 47. 47? Esqueci de somar os 11 por ser Deus. Aí a carta... Ah, então você tem direito a uma segunda dica. Eu quero, então... A carta? Eu queria ser na minha vida. 10 da eternidade? Então eu não queria ser Deus. Então pra mudar... Eu quero que fosse um... Ordem administrativa e adicionar na sua próxima... Ação na nova iniciativa, você recebe mais dois. Se eu for ganhar uns mais dois aqui, você pegar mais dois de bolo. Por aqui, é mesmo assim, não passa. Então dá pra mim que fica 50. 50 é o número inteiro. Eu vou chegar pro 25. Você sabia, mas todas as partes que aqui é tudo número inteiro. Não, é que é pra até 46, 47, 48, 50. Não é 40,2, 3. Na matemática, sim, no bingo, não. Ah. Eu esqueci que é um senhor de 80 anos. Tá, você tem direito a uma segunda dica, então. Eu vou pôr essa carta aqui, como vai? Começa com a segunda letra é S. Ih, é o roda-roda? Roda-roda, gente. Começa com o palavra. Isso. Pronto. Não vou lhe dar mais dica. Pronto. Não vou mais lhe dar dica, Celerim. E vou lhe dar um minuto pra você solucionar esse enigma. Eu vou levar um desejo e perguntar a resposta. Mas você tem uma escolha. Uma escolha. Você pode usar o seu poder divino para se sacrificar e ter uma morte honrosa. Eu escolheria esse... Ou você pode continuar pensando por esse um minuto. E ao final de tudo, se você não conseguir a solução, você terá uma morte vergonhosa. Vamos, Celerim. Você decide agora. Qual a sua escolha? Eu vou pensar. Então essa é a sua escolha. Das duas escolhas que eu lhe dei, você escolhe arriscar uma morte honrosa. Eu sei, a escolha. Opção. Então siga. Você tem um minuto. Eu sei. Se você só tem uma opção, você não tem opção nenhuma. Posso? Opção. Não, pode. Com a letra O. Posso, cara. Eu vou ficar ali uns 40 segundos. Que casal. Ah! Silêncio. Parece que seria uma opção. Ele adivinhou. Qual é o seu desejo? Ah, eu quero uma cura completa. Eu tô meio baseado. Se eu não pedir nada, eu vou pedir. Eu quero uma cura completa dessa porra. Eu quero ser curado, porra. Ok, Celerim. Cura completa, pleta. Se ninguém pedir nada, eu vou pedir. Você ganhou uma cura completa. Curou tudo. Todos os danos, todas as condições, todas as mutilações, todos os danos obliterantes. Eu podia ter falado pro Bruno até vídeo, né, mano? Não, pra ele. Até é um desejo. Não, se eu tivesse imen, sim. É, desejo. Você não sabe a raça dele. Recuperou todos os slots, todas as habilidades que recupera com descanso curto ou longo. Tô esperando uma coisa ruim. Você dormiu 8 horas e acordou zerado com tudo. E acorda com 4 pontos de exaustão. E com opções novamente. Você cumpriu o seu tratado. Você é gentil. Ele vai com a patinha, dá a patinha assim pra você. Perde 5 PV. E fica amassando o peito dele. Perde 20 PV, ele faz com unha. Então, agora fala os desejos aí, ô senhor. Qual é a intenção? Rapaz, eu pedi a mesma coisa. Eu tenho um desejo. Qual que é a intenção, senhor? Rapaz, eu pedi a mesma coisa. Não. No caderninho, foi. Pra curar minha desvantagem. Sei de que runas você fala. Mas nem não tenho domínio sobre elas. Falou que só pensa mais. Até onde pode esse desejo? Até a extensão do nosso poder. E qual é a extensão do poder? Pelo menos essa questão, né? Somos inferiores ao inimigo que vocês combatem. Acho que todo mundo é. Mas o nosso poder, para conceder esse desejo, não é inferior ao de qualquer deus do multiverso. Ah, eu vou querer uma cura completa também. Opa. Filha da puta! Eu falei que eu ia conseguir! Coletivo! Me deu um desejo! Deu individual! Entendeu? Filha da puta! Devolve que eu vou pagar o Whispers! No momento que eu tava falando pro Griel. Podia? Ter nerfado o poder, né? Mostre os itens. Ah, moleque! Vai tirar a maldição dos itens? De todos! Mostre todos. Ah, volta, Tessara, onde você vai? Eu tô expressa que eu vou tirar a maldição dela. Ela vai parar de brigar com você. Antes que me toquem, vou matá-la! Ela é amaldiçoada? Vai matar ela, não é ela, amigo? Vou sim! Que isso, rapaz? Passa a ver. Sou intangível. Sou intangível. É, a espada não vai conseguir te acertar, mas ela tenta. Ela é amaldiçoada, a gente vai tirar isso dela. Não, é por só porque ela fala? Não, faz não. Assim, os itens brilham. Um brilho dourado de Asgard e as maldições são removidas. Ah, moleque, agora eu fiz tudo! Ah! Volta. É, não, essa você faz. Oi. A espada, ela vai até você e ela fica te acariciando. Agora é sua amiguinha. Eles vão me dar com honra. E você não tem mais barba. Depilou. Não sei o que pedir agora. Cura completa? Também. Também. Não sei. Cura total. Não lembro, sumiu. Você não consegue ampliar a habilidade que nós temos? Caderninho? Ela consegue ampliar a habilidade? Pega alguma habilidade que você queria. É que eu tô olhando aqui, tipo, tava reto. Dá pra ampliar o conhecimento dele numa runa específica? Mesmo que você não saiba o que é uma runa? Eu sei o que é uma runa. Ah, você sabe, desculpa. Ela só não tem poder. É, ela quer só ampliar um conhecimento, seria. Não seria necessariamente criar uma Sim, runa. Sim, é possível. É possível, aí. Maximiza, parceiro. Maximiza que eu roubo esse poder do ser. Sem penalidade. Sem penalidade, agora eu roubo o poder que eu quiser. Vamos fazer um descanso curto aqui? Eu consigo conversar com ele. E aí você me passa o que eu quero e eu peço pra maximizar. Você quer maximizar o espaço? É. Ah, eu te passo o espaço antes. Assim, só um momento antes dele fazer o pedido. Acho que falta... Toff pegou, você pegou um ovo, né? Ah, eu não vou fazer o desejo da Ela não botou esse ovo. Eu vi a festa. Eu passo a runa do espaço pro Griel. É uma só, é um espaço só. Não posso colocar duas? Não, não vou te passar duas vezes a mesma runa. Isso, aí você se vira no seu corpo. Tá aberto, vai querer, meu. Tá. É, pega com gás. Deixou, só pega até esse ovo aqui. É, deve tá. Dedo ano passado tá aí. O quê? A Pepsi. Black que eu trouxe na última sessão. Sério? Eu não vi que tinha. Abriram, mas ela deve estar choque, mano. Porque a gente ficou tomando suco. Só duas semanas. Certo, você não viu. Não, no passado. Posso falar nada? No passado era passado. Eu tomei a Fanta Uva que tava sem gás já. Ah, é suco de cola, se quiser. Suco de cola zero. Não, eu vou se maximizar porque eu não entendi. Ganhou uns 10 pontos, 15 pontos. 10 pontos na sua runa de espaço. Tá bom. 10 graduações. São dois níveis, tá bom? Meu louco, tá bom pra caralho. O importante é que agora eu posso catar a habilidade todo de quem mundo? Eu quiser. Faltou só o Toff. Eu tô com ovo. Tá em você cima tá ali, ovo, cara. Né? Quando você baixa o ovo, come ovo. Se quiser quebrar, eu ovo. Eu acho. A qualquer lugar que tiver, eu quebro ovo e desejo. Sim. Amor, quando eu passo a runa pra alguém, eles ganham um cinquinho lá ou não? Ganha um, dois, três, cinco. E aí, não vai dar um. Nem o negócio da runa ali, ó. Tá na sua cara, filha da puta. O que é aqui? Mais fácil pra vocês do que pra mim. Eu tenho aqui, mas vou ter que procurar. E você ganha alguma graduação na runa quando você pega ela? Sim, você ganha 5 pontos. 5 pontos, então. 15 pontos. 15 pontos. Toda runa nova você ganha 5 pontos. Tá vendo, Shonoff? Eu falei que eu não ia precisar fazer o ritual. Deu na puta. O ritual ia dar muito trabalho. Na puta. Põe alguém com poder legal aí, amor. Nossa, ele tá com 12 de proficiência, né? Isso. É. Vou pôr o senhor porrada. Ponha. Senhor porrada. Ponha que eu. Dar porrada. Eu vou roubar a habilidade dele de usar a espada. Tão bem quanto ele. Dá porrada, só porrada. A terceira era amaldiçoada. O que ela ia fazer? Ela ia tentar te matar quando você pegasse ela. É que você não se empunhou. Toda vez que você empunhar ela, ela ia tentar matar Ela ia tentar te matar. Você ia tentar me matar? Não é isso, não? Essa? Não. Qual que é? Ela bate em todo mundo, né? E aí? É. É igual a espada da Lisbeth. Ela fica loucona e ia tentar matar os seus amiguinhos também. Você ia fazer isso? Ela ia. Não. Era outra espada que ia fazer isso. Antes de eu ser purificado. Era a espada que assumiu quando eu bebo. É a lâmina de sede insaciável dele, né? Eu acho que é. Toda vez que o portador desembainhar a espada, ele deve fazer um teste de sabedoria ou ficará compelido a atacar criaturas próximas, incluindo aliados. Qual é a dificuldade? 20. Ah, passaria. Não, passaria. Mas ia ficar te importunando. É, né? Mas ela, tipo, toda vez que você pegasse a espada. Toda vez que você falasse ter saído, mata ele. Mata ele. Eu só não passaria se tivesse um. Tem 18, ela teria que estar comigo. É, pra maldição dela de bônus, valer, ela teria que estar comigo. 18 de bônus? É. Essa maldição dela ser válida e. Você pega aqui pra coisa. Ser válida e ter algum negócio na história, tem que ser comigo. Ela tem que estar comigo. Alguém aqui não tem resistência à magia? Você quer ter? Não tenho resistência a nada. Você quer ter resistência a magia? Peraí, eu tenho resistência... Eu tenho imunidade a veneno. Resistência a magia não, resistência a danos mágicos. Vocês fazem a diferença? Só, sim. Então, só você eu lembro que eu ganhei, alguma coisa. Você quer resistência a dano mágico? Eu lembro que eu ganhei alguma coisa esses tempos de algum. Não sei, eu tenho um anel aqui que tá resistindo dano mágico. Eu já tenho, não preciso. Não é aquele negócio lá... De um elemento que você colocava nos itens. Um negócio preto lá, como que era? Não, o último item que a gente pegou, o negócio preto, o que era? Era estilo, né? É, estilo, né? O negócio preto foi o... Mas não, mas isso não dava resistência. Foi estilo, não foi estilo. O que é o mesmo? Ah, dá mais 5 no acerto, saving throw. Pode crer. Eu já que eu tinha pego... Não. Vocês fizeram a roupa e vocês não me deram, não foi? O arco-íris. A do roupa do arco-íris. Tem a que repete. Não, a gente deu uma pra vocês, a gente fez. Deu? A gente não te deu? Pô, peraí. Tava pronta, só esqueci. É que você não tinha vindo na sessão, acho que um dia. Não, tá. O que é esse? Deu pra ele? Não, é uma roupa que a gente fez no Metal Arco-Íris lá. Ah, acho que tá. Você tava, é que a gente fez pra todo mundo, a gente fez uma pra você. Eu tava controlando a Nix. Eu tava dormindo e vocês fizeram, só não entregaram. Esqueceu que tá disco? Esqueceu, tá aqui, ó, sua roupinha. Erro nosso. Nossa, precisava de uma saia. É muito boa. Recomendo usar isso. Ah, me dá esse anel aí já que tá aí. É o anel? Ninguém quer o anel. Todo mundo tem roupa arco-íris, não precisa. Faz sentido. O que mais você tem pra doar? O que esse anel fez? Resistência da mágica. Eu tenho uma espada da traição. Deixa eu ver se tem. Que agora não é mais da traição. Da amizade agora. Agora é da amizade. Dependendo. Mas ela tem resistência da mágica. Deixa eu ver. É, eu acho que pra ninguém aqui usa espada. Só a Denise usaria, mas ela já tem a dela que é inteligente. O que faz? Quer uma espada? Mais uma? O que aconteceu com as minhas? Quebrou, né? Quebrou, né? Ah, é verdade. Quando você perdeu o braço. É verdade. Mas a espada quebrou. Vamos ver se eu tenho... Não dá pra não. Ela... Ah, então, é que eu não sei o que faz, mas a espada concede um grande poder ao portador. Eu acho que eu não tenho uma... Não, aqui era a parte ruim, mas toda vez que ela é empunhada para atacar um aliado, ela se torna impossível de soltar. Não tinha uma coisa boa na espada? É claro que não, era tudo amaldiçoado aqui. Curei agora os amaldições. Mas o anel da resistência dano mágico tem uma coisa boa. Tem. Não, esse aqui também dá um grande poder pro de combate pro portador. Aí as estatísticas verifiquem com o mestre. Mais um, porque eu que não tenho, eu não tenho. Um grande poder, né? É, então. Não, eu acho que eu vou ficar com a Tessai. Ela já tem um bom. Uma boa sinergia. É, preciso repensar esses itens agora. Repensar significa redigitá-las no chat GPT. Isso. É armadura arco-íris? Como que era? Ou era... Metal moving arco-íris. Metal, então vamos ver se tá no M, porque no índice aqui não tá não, no tá começo. Não, tá com metal. Tem índice? Ah, tem as coisas aqui no começo que não estão guardadas. Ah, ok. Na baguncinha. Não, o nome disso é índice pro canal. Ah, é. Essa luva aqui, sinto muito, mas vai ficar comigo. Olha só. E roupa? A luva que rouba o poder das pessoas. Ah, ok. Sinto muito, mas essa é minha. A luva da natureza, né? É. Peraí, nossa, se ele tem a luva dela mesmo. Você viu? Por isso que a gente vai ter a mão dela. Peraí, como assim você rouba o poder dos outros? Eu roubo o poder das pessoas. Não inventa e roubar o poder meu não, mulher. Por que eu faria isso? Jeff, mas você tem o conhecimento visitar, de tudo que ele tem a sua mente. Nem tudo. Tem coisa que ela não sabe. Aqui, ó. Não, tem coisas que eu não tenho a capacidade de fazer. Tem coisas atuais agora. Atuais, eu não sei. Tem razão. Imunidade é magia que causa dano. Tem sua resposta. No caso, ao se usar. Você tá 10 quilos assim, boa, sabe? Assim, a partir do momento que eu coloco ela, eu já ganho isso aqui. Mulher da magia que causa dano. E é sintonizado. Não, a moeda é uma hora. Boa. Mas a ideia é só pegar. Você foi a badurinha. Não, ela não, não dá resistência a dano mágico. Dá imunidade a magias de dano. Ninguém aqui usa escudo, né? Mas se você tomar um sopro de fogo, por exemplo, daí não dá imunidade, o anel dá resistência. Mas no caso eu já tenho a minha. Daqui esses itens, vai. Estou me sentindo inspirado. Então é que eu tô terminando de ler. É múmia? Tem um que dá pra mover a manipular a gravidade ao seu redor. Eu peguei que a maioria dos corpos já tinha. Que é bem legal. Ah, não, você não tem porque você tá usando a roupa lá. É. Ela ia tirar meu bando de armadura. Meu bando de armadura porque seria a roupa sobre roupa. Não. Daqui? Seria pra armadura do Gaka, e como eu vou botar essa armadura, ela ia virar uma armadura. Que... Mano! A Orb também é legal. Cogitando a orca. Espada da traição. Daí ia ter que usar destreza e não constituição de bônus. Então, você ganha 10 de CA aí. Já marquei. Já marcou? Aproveitamos porque estamos numa pausa. Mais alguém quer alguma runa? Qual o contrário de traição? Aliado. Quais que você tem? Todas, menos sombra. Não, aliado. Não, lealdade. Lealdade? Todas? Melhor ter um. É, tem valor de trair, né? É, o mais próximo. Trair, leão, leão. Você já tinha passado a runa pra mim do... Não sei. Que é do tempo de novo. Do primórdio, não era? O primórdio eu passei. Primórdio e a de da energia. E aí, caralho, você tem demônio? Tem uma página aí que só tem o bagulho das runas do teste. Eu tô ligado, mas eu não lembro se eu só passou. É porque a gente ficou de passar, só que não dava o tempo, tá ligado? Vamos lá, eu vou distribuir um pouco de poder pra vocês. Só um pouco, não todos. Quais runas que vocês não sabem hoje que eu tenho? Pô, mas isso tá sol, gente. Você já falou pra gente que tinha as runas. Não. Você me perguntou, tipo, você a gente ganhou no Mega Man lá. Mas eu acho que as do nada, eu não sei se vocês sabem que eu tenho. Destruição, eu acho que vocês vão saber. Não, destruição e nem gravidade. Nem gravidade. Mas tá borracha? Caramba, eu não sei. O quê? Qual a diferença de uma Missing de Macho e Missing de Fêmea? De um macho e de uma fêmea? É. Tem aí no livro. O Andro e o Gino. Mas não é Andro, não é Gino e Heraco? Mas, pra categoria tem isso aí, a fêmea gosta de enigma, desafios com enigmas, a macho gosta de desafios com força, com selvageria. Ah, tá. Não, só que o que da Luke é que tinha um macho e um fêmea, e na outra sala tinha três fêmeas, né? Tinha coisa que eu tenho. Ah, tá, você nota aqui pelas cores, né? Não, é como você nota em pássaros. Outro, acho que a fêmea do falcão é, sei lá, a pena mais escura. Não, o da energia é uma da energia. Na outra é diferente. Sala, primórdio é uma coisa, energia é outra. Eu energia então aqui. Foi feminino. Peraí. Esfinge. É, então é energia, tem corpo de leão. Sim. Mas nas outras, que tinha as três fêmeas, era qual tipo de esfinge? Era o crio, era outro, era o dos falcão. Se elas têm corpo de leão, ele, quando você pergunta pra ele qual que é a diferença entre macho e fêmea, ele levanta e faz assim, isso aqui. Não, porque eu te passo então da energia. Ah, pela minha descrição, eu tinha entendido quando o meu outro colega entrou na outra sala com as três fêmeas, ele foi atacado direto, não teve enigma. Ou teve enigma também, isso que é a minha dúvida. Teve um ponto de magia anti-runa. Corta a comunicação. É, porque eu queria saber se teve enigma pra ele também, entendeu? Eu imagino que sim. É, só porque ele entrou na sala, não porque ele foi atacado. Não, ele foi atacado, né? É, a gente pensou que ele foi atacado. Foi atacado, com perguntas ou com porradas. É. Obviamente. De uma forma ou de outra. Perguntas, aí você entrou na sala, ele morreu porque ele apagou. Bem, pensa assim, ó, se vocês quiserem mais desejo, é só sair dessa sala e ir na outra. Vocês têm inimizade com as outras esfinges que estão na outra sala? Por que estão separados? Cada uma tem seu território. Cada esfinge tem seu ninho. E por que ela só tem fêmea naquela sala? Porque alguém matou o macho. Ah, porque elas são um trisal. Tem um esfinge filhote aqui nesse lugar? Sim. Eu gostaria de um esfinge filhote. Eu também. Se vocês ficarem perambulando pelos corredores, encontrarão com certeza. Um esfinge filhote. Então, como é que é? Será que é um mini enigma e um mini desejinho? É um mini deles! Cadê seu livro? Só que mais fofo, ela tá lá embaixo. Pega lá. Agora não. Mini esfinginha. Mini esfinginha, velho fofo. Que bom que a gente não vai ver nenhuma opção sequestrada. Eu não sequestro nenhuma criatura, uma moeba. Você faz as que força nos a vir com ela. Não. As que vêm comigo são por livre espontânea vontade. Por pressão. Negativo. Venha comigo. Pronto, domesticado. Eu ia falar, mas incluindo vocês, estão andando comigo por livre espontânea vontade. Senhora criatura, você quer ficar comigo no meio ou quer morrer? Escolha a sua. Você decide. Livre-arbítrio, todo mundo. Então, por isso vai estar andando com você. Porque ou nós salvamos o mundo, ou nós morrer. Então. E ainda não fizemos nenhuma das duas coisas. Nem salvamos o mundo, nem morrer. Topo tá batendo recorde. Porque a Topo se sacrificou. Daqui a pouco pede música no Fantástico. Já era pra ter pedido. Ah, já tô com o Spotify cheio. Ó, já tem uma morte por cada um de nós, até os NPCs, os aliados. Ok, já fiz a espada da lealdade. Ok. Espada da lealdade. Mais 10 no ataque e dano. Ela é flexível. Tipo a Destino Verde, quem lembra do Tigre e o Dragão? Não. É a espada que se você bate, ela faz assim. Ó. E só tá atrás do pilar, você bate no pilar e cutuca a pessoa. É igual do Demon Slayer. Isso! É mulherzinha dos 3,5 metros, pô. Ah, eu não assisti ainda. É muito vai ser 4,5 metros. Não assistiu, é a última temporada que teve. Não assisti a última temporada ainda. 4,5 metros. E ela faz agarrar com uma ação bônus. Você pode bater e com a ação bônus você agarra a pessoa. Algo agarrado deve fazer uma salvaguarda de sabedoria. No site. Sua CD. Ou ficará charmed por você, mesmo se for imune. Isso aí combinava com o Gumi. Já dá uma paulada de agarra e já fica um pouco a porta antes de sair. Se quiser, que eu não uso. Vai pro Vucu Vucu. É uma espada. Eu não uso espada. Espada, mano. Machado? Machado é de duas mãos. Porque você quer. Gastou um desejo bonito de vir uma terceira mão? Né? Nossa, é verdade, hein? Pedro, quero mais duas mãos. Ronde do. Vira o couro! Que é Munchkin, hein? Se fosse os caras do fórum de tormentos do Facebook, quatro braços. Quatro braços, viu? É o corpo, né? Começo tudo. Machado combo. Espada. Não dá braço, mais braço. Mais braço? Mais braço, arma, braço, mais braço. E aí usa espada pra colar e bate com o machado. Pô, eu faria. O que você quer? Quero quatro braços, só que agora você tem seis. Ah, que legal! Da hora. Perderam os desejos, já gastaram. Quase não, uma gastei, aranha, né? Eu gastei o meu. Extremamente bem. Eu também gostei do meu. O meu também, o ovo tá aqui, tu ganhou um ovo. Dá seu ovo pro Murga, meu braço. Você sabe o que aconteceu com o último cara que ganhou o ovos dos desejos? Eu sei. Ele tava andando no deserto. Morreu. Aí tropeçou, caiu um ovo. Aí quebrou, ele ficou bravo e falou, caralho! Aí apareceu um monte de caralho. Aí ele quebrou o segundo ovo e falou, soma esse monte de caralho. Aí ele tinha três ovos, tá? E o que, que ele fez com o terceiro ovo? Gastou pra voltar o caralho dele. Também que eu não tenho caralho, então eu não corro esse risco. Você pode pedir ovos pra sumir todos os caralhos. Aí todo mundo vai se fuder. Não, todo mundo não. Sim, todo mundo tem um caralho. Todo mundo tem caralho. Quem não tem caralho tá de boa. Manto da maldição invisível. Quer dizer, você não fica invisível. Não, é que você fica visível pra sempre. Você fica invisível pra sempre agora. Mas esses itens são bons, são. Você usa seu como combinho das fadas. E você não pode equipar pelos 24 horas. Você tirou a maldição, senão é que você inverteu os itens. Não, isso é uma maldição ainda, né? Não. Fogo das fadas? Não, é, sim. Ok. Mais um item pronto. Amuleto do Silêncio Eterno. Amuleto mordinho. O bicho já tá cega. Amuleto da cegueira eterna. Eu vi só cega, muda. A bandana. A bandana é isso, então. A bandana é esse item, a cegueira eterna. Você só olha quando você tirar ela. Sim. É que ela tem um terceiro e um quarto olho. Luvas do Roubo. Esse pode deixar como tá. Luvas da Cera. Esse não tem lá. Não, não com a maldição já é, perdeu. Agora não. Tirei a coisa ruim, agora. Só tirar o perder o poder do sabe? É. A maldição era que eu perdi um poder meu. Toda vez que eu roubava o poder de alguém. Agora eu posso roubar o poder de alguém sem problemas. Como o poder das esfinges de conseguir. Será que era isso mesmo? Olha, uma boa ideia! Olha a Toff malandrinha! Nem é doida. Eu vou jogar esse sim, só pra ver. Joga, joga que eu faço. Como é que vocês adquirem o poder de dar desejo pros outros? Como é que funciona isso aí? Não posso responder. Ó, mestre! É assim, é Asger que beneficia vocês com esse desejo, como se vocês fossem um. O Deus de Sol nos fez assim. É um poder de você, e esse poder aí, esse poder qualquer um pode ter, de conceder desejos? Qualquer um que tenha sido feito assim. Mas é um poder, passível de ser copiado. Eu tô assim, ó. Como? É impossível copiar os poderes das outras pessoas. Ah. É mesmo? Sim. Não é mesmo? Kakashi, eu não sei. Eu tô assim, ó. A gente pode fazer um teste? É. Não, vocês podem seguir adiante. Vocês terminaram o que vocês vieram fazer aqui? Alô? Droga, o Berlock dela tocou na hora. É o homem pro cara. Hã? É o homem pro cara. Livro do cara? O que é? Deixa eu chamar ele aqui pra ele estar. Tá. Peraí. É o livro cara de sítio. A mulher tá querendo falar com você! Chegou uma notificação. Chegou notificação no livro cara. Acende a luz aí, Léo. Ele tá aí? Acende a luz aí, ó. Chegou a notificação no livro cara dela. Oi! Chegou a notificação no livro cara dela. Bertão, olha o WhatsApp que a mulher mandou mensagem. Anel da ganância. Qual que é o contrário de ganância? Tá, já falei, mãe. A internet. Google filântropo. Anão filântropo. Anel da filantropia. Põe no Google. Não, mas e aí, vocês querem tentar? Sério, e se você tentasse por algum motivo ter esse poder? Posso tentar. Porque assim, ele é oriundo da natureza. Tá aí, né? Tenta a sorte. Deu uma explicação. Uma magia, desejo. Então, mas não é uma mesma coisa. Então, mas você concede desejo pros outros. É como se o desejo fosse aplicado pra pessoa. Magia é desejo. Isso é um lado negativo, sim, né? Não, vamos tentar. Eu que você fica tanto tempo sem poder usar a magia. Que obviamente. Quem que concedeu o desejo pra gente, amor? Foi o cara ou a mina? É a mina, né? Que você acha que tem os dois. Eles têm o mesmo poder. Tira do tira dano, do, né? do cara, porque ela dá ovinho. Ovinho dá desejo. Ovinho dá desejo, né? É mesmo, se você pegasse e botasse ovo. É verdade, né? Caralho, eu posso virar uma galinha e botar ovo? Meu Deus. Ou a gente pode criar um ser. Caralho! Criar uma esfinge. Ovinho de desejo. Cria uma esfinge. Tipo igual tem lá em Itamurá. Você já viu os biscoitinhos de Itamurá? Não. Você quebra o biscoitinho e ele vem com sempre. Ah, ele vem com uma sortezinha, não vem? A gente pode fazer o ovinho do desejo. É. Vocês estão falando isso em voz alta? Tamo. É. A gente tá te confabulando, tá? Você já se esqueceu de quem tá morando no seu reino? Quem? Aquele bichinho que multiplica as coisas. Caralho, se a gente pegar esse ovinho e der pro Pérola, mas o Pérola não consegue, não mantém propriedades mágicas. Você podia ter pedido isso. Não, mas eu já... Porta aqui, amigão. Então o jogo vai ser sequestrado. Por quê? Mas assim, a gente tomando pé. Eles estão com essa conversa estranha aí de roubar poder delas, de ficar botando ovo, virar galinha, ficar com esse desejo, as esfinges vazaram. Dá pra gente fazer isso. Não, enquanto tá na minha linha de visão, eu posso usar. A gente vai outra sala. Hein, sim. Não, você tem que chegar e roubar. Não, eu não tive que pôr a mão no plô. Claro que teve. Claro que não, eu tava dentro do círculo. Não, você tocou nele na hora de ir embora. Você deu tapinha nas costas. É, quando ele tava caindo. Você deu tapinha nas costas. Você deu três tapinhas nas costas dele. Eu não lembro. Foi isso. Mas tudo bem. Nas costas quando a gente tava saindo. Eu precisava pegar. Antes de entrar no círculo ali. A habilidade de fazer o ovinho do desejo, né? Uhum. Que legal. Antes de você falar a palavra mágica. Vamos atrás dela. No círculo você deu os tapinhas. Já tô aqui já. Fui atrás das esfinges, amor. Já tô aqui flanqueando já. Já tô aqui flanqueando. Vamos, já tô aqui. Põe a mão à vontade. Põe a mão. Onde pensou que vão, pimpolhos? Ai, cara, queria tanto que vocês soubessem de onde que é essa referência. Onde você pensou que vão, pimpolhos? Mas é aquele filme besterol bem bosta. Nossa. Usou a Hollywood, tá ligado? Sim. Aí no caso eles estão usando do Alvin os esquilos. Aí os esquilinhos vêm os demônios. Eu vi um filme bem besta desses assim ontem. Viu o ano 1 do Jack Black. Pode crer. Nossa. As esfinges estão vazando aí. Estão indo atrás. Vocês estão perseguindo as esfinges. Eu já falei, já tô lá. Eu falei, ô, peraí. Eu vou chegar na porta. Rola da velocidade. O que tá acontecendo? Calma, a gente só vai fazer o teste. Eu falei pra você. A gente não quer nada. Vocês querem nos roubar. Eu chego lá. Querem tirar os poderes. Calma aí, amiga. Sai daqui. A gente não quer tirar poder de ninguém. Saiam, afastem-se. Afastem-se. Esse poder foi dado pelo Deus Sol. Você acha que a gente é capaz de ir contra o que o Deus Sol deu pra vocês? Sim, acho. Vocês têm ganância em seus corações. Se a gente tá pelo próprio panteão. Vocês é muita gente. Arthur, trabalhando nisso tudo, você acha que a gente quer mesmo roubar o seu poder? Sim, porque vocês não sabem. seguem adiante ao invés de ficar aqui perdendo tempo, já que sua missão é tão importante. Saiam de perto. Não, vem cá. Vem cá, passa aqui com encosta. Passa aqui com encosta. Passa aqui, ó. Passa aqui, ó. Assim ele tá usando eu como fio condutor, ó. Fio condutor. O meu ataque alcança a pessoa mais de 12 metros. Não precisa alcançar. Então é como se fosse... Vem cá. Vem cá. Pronto, peguei através dele. Mas você tá certo, tem que ser mal, que não é o cara que bota ovo, é a menininha, né? Bota ovo. Como é que é o que bota ovo? Tem que calar os ovos. Sem calar. Então tem que ser o cara. Não, mas a gente não imagina pegar os ovos do cara. Imagina um ovo sendo seu fuzicô. Ah, lá, aí ele então. Teste de ladinagem, que aqui é... Lay of Hands. Lay of Hands. E eu faço uma salvaguarda de vontade, porque eu não quero ter meu poder roubado. Qual coisa pra mim que... O que eu posso... Aprenda, Jeff, não põe coisas que dão desejo. Eu posso jogar um possível diplomacia pro meu argumento de que deixar ele meio titubeante? Será que é isso mesmo? Será que não? Você não pode tentar, com certeza. 54. Filha da puta. Eu odeio vocês. Não tem diplomacia. Percam honra. Não tem diplomacia, então é persuasão, né? É persuasão. Persuasão, isso. Ninguém mandou ser por finge que realiza desejo. Sim, só colocasse. Contra a intuição com vantagem, né? Só você colocar um enigma e a porta se abria. Tinha assim na parede, língua, né? É, tipo. 36, não, só contra na 40, sala, resolve desaplicar o enigma. E vai, não tem desejo. Ah, ele dá o dedo e chora. Tá, ele fica mais inclinado a prestar atenção no que você tá falando. Mas é sério, eu tô sendo bem sincero. A gente não quer roubar. A gente quer analisar como que funciona isso daí. Porque, pensa assim, a gente tá querendo reconstruir nosso planeta natal. E se porventura a gente conseguisse dar desejo às pessoas, sem necessidade do intermédio dos deuses? É lógico que eles continuarão no panteão. A gente não quer tirar eles do panteão. A gente tem poder pra destruir o panteão. E a hora que a gente acabar aqui, eles vão pro mundo de Asgard viver à vontade. Exato, também. E bem, mas você tem que entender que construir desejos é extremamente cansativo. Após conceder um desejo, você precisa de um descanso longo. Mas você não parece estar cansado, você está numa velocidade muito rápida. E vocês porque eu estava com medo, adrenalina. E vocês concederam, ó, cinquinho. Sim, exato, por isso nós vamos precisar dormir 5 mil anos. Ô, oh, louco. E aí, passei no teste? Passou. Roubei? Roubou. Tá bom. Cada desejo você tem que descansar uns 1000 anos. E pra botar o ovo? Pra quem tem a ruim do tempo, isso não é nada. E pra botar o ovo? E pra botar o ovo? Tipo assim, o ovo ele já sai com o desejo. Como é que funciona a parte do ovo? Só que sua vida aqui tá certo. Abaixo, vai de ovo. Como é que é? Cara, eu vou virar a galinha dos ovos de ouro de vocês, mano. Os ovos do desejo. Tipo assim, a Cira ela pode transformar na galinha e ela. Aí sai o ovo. Os ovos não são botados. Mas hoje. Mas você é uma galinha, a galinha bota ovo. Eu não sou uma galinha, eu sou uma esfinge. É uma galinha, você tem pena, você saiu gritando, ué, eu ouvi. E tenho patas de leão. Qual galinha você conhece que tem patas de leão? Você falou que é tudo diferente, né? A que eu conheço. Mas como é uma espécie nova de galinha? Pra mim é novidade, só que somos esfinges. Não, tudo bem. Galinhas. O ovo não é botado. O ovo é o quê? Ele é só uma personificação do desejo, é isso? É isso. É só querer que vai virar um ovinho. Sim. Então não precisa daí. Então não precisa ser nadador do seu ovo. Não precisa ser. Ainda bem, né? Ufa. Porque eu já tive uma neném, eu sei como que dói. Mas você foi cesárea. Não foi não, a bichinha saiu aqui e o quê? Não foi rasgado com a... Foi, eu não lembro. Foi rasgado. Nossa, você tem uma cicatriz aí? É, você tem uma cicatrizona na barriga aí. Eu acho que não, porque era a faca, era a presa de Loh. Então, não foi que ela cortou a barriga da Toph, não? Não, senão eu tinha morrido. É? É. Acho que foi parte normal, porque eu tava lá dentro do negocinho, ela pulou. Foi parte normal. Foi. Que dó de você. Ou alguma outra coisa que cortou, mas não a presa de Loth. Ah, um quarto mágico, alguma coisa. Bom, enfim, Não, mágico não foi não, vomitou. Saiu pra algum lugar. Saiu pra algum lugar. Isso aí. Ok. Você roubou o desejo dela? Eu roubei o poder de dar desejo. Fazer desejo. O poder continua. Você meio que você copiou. Eu não sei como é que funciona, a segunda vez que eu tô usando, eu não conversei com o Plo depois. Bom, pra todos os efeitos, assim, ele já tá com o seu poder. Tenta fazer isso, não me engano. É, como é que eu sei? Como é que você sabe? Consegue conceder um desejo sem... Pede um desejo pra ela! Pede um desejo pra ela! Devolve o desejo! Se você conceder um desejo... Não, mas é pra saber se ele continua também. Mas não, mas pede um desejo, vê se tá funcionando. Pede um desejo pra... Eu desejo você perca o seu poder. Funciona. Você tem que lançar um desafio. De realizar o desejo. Eu tenho que lançar um desafio. E a pessoa tem que passar no desafio. Ok. Um desafio de enigmas. De enigmas. Se a pessoa passar no desafio, ela ganha um desejo ou morre. O que tem pela curva? Não, então não vai matar, não. É, eu não quero. Então vou fazer um enigma fácil. Exato, tá. Pergunta quanto é um mais um. É. Isso não é um enigma válido. Por que não? Acho que é. Porque isso é aritmética básica. Eu não sei se eu não tenho... Descobri quanto que era isso, então faz quando tem um, tem um. Quando tem mais um, tem dois. Pronto. Aí, viu? O que eu sou? Adição. Adição. Viu? Aí, não. Quando tem mais um, é dois. Ponto. É que é o mais um! Ganhar, tomar, porque só que o pessoal faz. Ele tem um ponto! Mirou enigma! Não, isso não é válido. Tá, tem que ser um enigma. Tem que ser um enigma válido mesmo. Ok. Você quer que eu te dou um enigma, é isso? Não. Então tá bom. Então pede logo o desejo. Eu não quero um desejo. Mas você sempre concedeu, porque você nunca pediu. Qual que é o seu maior desejo? Eu não tenho desejo. Por que não tem desejo? Não tenho. Você não deseja sair daqui, conhecer outros lugares? Não sei. Ah, então. Deseja isso. É muito bom. Vai por mim. Cada coisa que eu tô conhecendo aqui agora, com certeza, é muito interessante. Não, nós estamos aqui cumprindo uma missão sagrada para o nosso Deus. Já cumpriu. A gente tá bom, já. Você já passou. Deus não, sobre não enigma. Cumpri. A pirâmide continua no lugar. É, mas a gente vai finalizar isso aqui e aí você já vai poder ir embora. Só quando... Então eu não tenho que desejar isso. Se vocês vão conseguir sair daqui e desfazer a pirâmide, por que que eu vou desejar isso? Por que tem que desfazer a pirâmide? É, por que tem que desfazer a pirâmide? Mas você não precisa ser desfeita com ela. Você pode sair e viver. Eu não vou vida. Ser desfeito. Foi o que Asgard disse. E se ele mentiu? O que ele é o nosso deus, ele não mentiria. Tem certeza? Mas o que ele disse? Claro, pare de nos envenenar com essas palavras. Mas fortes. Mas Asgard é um deus, ele também mente. E aí? Não, Asgard não faria isso. Você é do mal. Eu não sou do mal, não. Você está tentando nos envenenar. Claro que não. Serva de Zaz. Oh, não é assim não, parceiro. Serva de Zaz. Não, aí é a pessoa errada, é ela. É, aí é ela. Ela que eu deu as coisas passadas. Claro que é, você deu um olho pra ele. E esse tapa-olho? Esse tapa-olho é porque eu não quero que vocês vejam o meu olho do... Não, não, não. A venda dos dois, mas tá faltando um globo ocular aí, seu original. É verdade. Não. Voltou. Tava faltando. Mas tá com ele? Esse aqui um só tá. O outro os não, dois. O outro tá. Os dois. É com a runa, voltou com a runa. Quando você ganhar a runa. Achei da... que um tava e o outro tava só. A runa da. Do Godão. Vingança. Então, vingança. É porque um era pra ser a vingança e o outro do perdão. Por isso que eu falei pra você que ia ficar vazio. É porque você ainda não perdoa, né? Então, mas depois passa pra ele, tá? Você fica trocando. Eu só não tenho sombra, mas aí eu vou precisar ver qual que é a sua. Falando sério, quais são as palavras que as vezes pra você? Nós ficaríamos aqui guardando pra esquerda agora. Propondo enigmas, como nós sempre fazemos. Perdão, vingança. A todos que aqui chegassem. E quando os escolhidos, os libertadores, conseguissem superar todos os desafios, a pirâmide seria desfeita e nós estaríamos livres. Então, vocês estão livres, vocês vão pra onde? Poderíamos ir pra qualquer lugar. Asgard nos levaria pra viver com eles. Sem comer. Não, eles vão viver no mundo de Asgard, né? Sim. Se ainda existir. Ou de Zephyr. Zephyr que Zephyr. Se nós conseguimos completar mundo. Os desafios, né? Eu já ouvi falar alguma coisa sobre isso. Salvar o mundo. Ouvi dizer que tem guerreiras mágicas lá. Ah, conheço. O rei. Você já esteve lá? Não, já ouvi falar. O rei que comanda a Ward. É daquelas minhas muitas e muitas vidas. Sim, sim, sim, sim. Não, tudo bem. Precisa de mais alguma runa aí, Grel? Eu tô pensando qual que eu vou passar pra ele e qual que eu não vou passar. Ah, não, só pra gente continuar o caminho. Não, vamos continuar, deixa ele pensando. Qual que é essencial pra você? Eu não pensei no que o pessoal nos passa. Assim, agora. Tirando as sombras ali, é acho 23. É 22. Vamos ver. Ah, energia faz sentido pra você. Energia pode pegar. Toma lá, energia. Bom, acho que o Grião terminou de estudar a runa lá. A gente tá andando enquanto ela vai pensando aqui, ela já passou já. É, não. Vamos ver que eu passei depois pra você. Porque roubou poder, né? Mesma coisa, Jeff, mandando uns dois elfinhos aí na frente só pra ver o né? Eu só, né? Agora só tem um caminho. A gente não vai vir por daqui, não tem porquê. Eu tenho dois elfos ainda, né? Não precisa chamar mais ainda por enquanto. Vamos dar um pra frente. Não, se você não bagulho, você vai pra cá. Ó, você tá aqui, né? Isso. Aí tem que sair da sala. É um pra cá, é só. Depois pra cá. Não, mas aí pode ser o mesmo. É, pode ser o mesmo, caso não morra, né? Se morrer, o outro também vai morrer. Jeff, eu vou deixar sempre um elfo, um grial, nas nossas costas, uns 15, 20 metros, pra olhar nosso flanco. Porque se alguém tiver vindo por trás, eu quero saber. Certo, ok. E aí vai mandar o outro. Vocês fazem com as esfinges? Bom, matar ela? Não, deixa ela aí, pode ir embora, parceiro. Não, é ela que tá mandando a gente ir embora. É. Se vocês não querem ficar aí, então a gente vai continuar. Matéria é boa. Tá, já roubou o poder delas, então eu não vou passar tudo, porque em todas eu acho que eu quero uma característica do meu personagem ter todas, entendeu? Não, elas vão pro reino de asa. Eletromagnetismo serve pra quê? Pra eletromagnetismo as coisas. Imã, tá, não vou precisar imantar lá no meu plano. Repelir. Esperamos que não. Né? Primórdia. Tem luz. Luz é bom, você tem luz. Primórdia também, primórdia é energia pura. Luz não, luz é de boa. Luz não sei porque você não tinha ainda. Porque tinha que escolher, né? Não! Luz foi uma das primeiras que a gente pegou. Foi literalmente a quinta runa. É, eu acho que foi. Você tava com o carninho. Primórdia saiu pra quê? Energia pura. É, tem, pega a runa do primórdia. É a mais forte de todas. Porra, mano, vai passar o poder pra primórdia. Deixa eu saber se pode mudar a matéria do bagulho. Uma bola de fogo então, poderia tá te dar dano ou ela vai poder nada, te curar. Provavelmente eu não vou passar, porque essas vocês não sabem que eu tenho. Então gravidade eu tenho e destruição. Primórdia faz isso. Eu sei. Safada. Então, bom, e vocês vão fazer então? Bom, já que vocês não querem seguir a gente tão pouco fazer pedido, então a gente vai continuar o nosso caminho. É, você não quer testar se você tem o poder ainda? Faz o enigma pra mim, só que não me mata. Não, quer ter mais um desejo. Faça um enigma pra mim então. Mas não é pra você testar? Se você ainda tem? Deixa, consegue. Porque eu quero saber. Não vai funcionar com você. Por quê? Porque eu já fiz? Sim. Então me dá um momentinho. Abre meu plano. Vem cá, coroa, mano. O que você quer ser? Ih, vai morrer. Não vai não, eu vou responder pra ele. Olha aqui, tá vendo esse amigo nosso aqui? Esse amigo nosso aqui é uma esfinge. E ele... Papagaio. Viu? Eu falei que era galinha. Eu falei. Ele pode fazer um enigma e te conceder um desejo se você quiser. Ave Maria, vai ser o rei. Ela vai fazer um desejo. Qualquer coisa que eu quiser. E responder por é. Ele. É. Vai pedir uma égua. Então, égua, mano. Então. Por que aquele equipe não escapa? Então. Vai aí, ô papagaio. Manda o enigma que eu quero um desejo. Ah, mas se você errar, você morre, tá? O quê? Responda ou morra. Só agora qual você me fala nome? Isso. Ah, é Kurama, o que você falou, Cê? Kurama, responda ou morra. O quê? Se você errar, você morre. Agora que desgraçada, você me fala isso. As chamas dele desaparecem. Ah, é, não dá pra usar poder. Eu apaguei! Sim, eu tô morrendo! Não eu tô tá, morrendo! Não. Eu apaguei, eu tô morrendo! Mas você eu já errou! Para, você é inteligente, caralho! Você é o Charmander? Ih, você apagou a cauda, já era, hein? É o Charmander, né? Apagar o foguinho do rabo, já era, hein? Tô morrendo, é só tô morrendo. Não pode usar poder. Mas o dele seria poder ou seria bagulho naturalmente? É um fogo mágico que ele tem. Esse cara, você vai ler o enigma, então você tá interpretando os dois, você vai saber a resposta já. Então, Thó, você vai escolher o enigma pra mim aqui. Oh, pelo amor, não mata meu Kurama, hein? Vou matar o Kurama. Eu ia fazer por teste, mas então vai ser minha inteligência com o Kurama? Não demorou. Mas pega a ficha de um pesadelo aí. Eu vou querer dicas. O Kurama ele é inteligente, o Kurama. É, tem inteligência 4, quer ver? Tem o cu. É 6. 8. É duas vezes mais inteligente que o outro. Se eu passei pro outro. Vou pegar uma fita que chama pesadelo genérico. Não, ele é bem mais forte que isso. Ele é equiparado a mim, né, amor? É que eu tenho tanta... Tem uma regra de companheiros que derrubam as coisas do lugar. É... Ele tá mais abandonado lá no plano do que sendo companhia dela? É, porque aqui parece que tá meio difícil, né? Mas é Dark. Bom, o Kurama normal tem mais 0, tem 10. Não, ele não tem só isso, não. Uma luz muito. E aí? Manda aquela dos pinguins. Escolhendo um pra matar o Kurama. Ah, o pinguinzinho do. Eu só vi uma tem a ver com pinguim, mas eu não lembro formular ela. como é que ela era. A então só dela. Pode uma pessoa por desejo? Sim. E depois de quanto tempo eu posso fazer com essa pessoa de novo? Nunca mais. Por quê? Porque essa é a regra. Que regra chata. Mas peraí, se a gente encontrar outra esfinge, ela vai só deixar a gente passar ou vai fazer outro enigma sem sentido? Aí é outra esfinge. Ah, é. Deixa eu ver se eu lembro o bagulho. Então, depois eu posso conseguir um desejo pra cada um de vocês. Sim. Eu conto. Sabe qual é o meu? Você tem um criador de esfinge na sua mão. Que é meu desejo. Eu sei que tem a ver com o espolar, mas eu lembro formular pergunta. Você, cavalo. Não funciona. Não é meu desejo. Cavalo. É uma criação. Vamos lá então. Cavalo, vamos lá. O que é o que é? Precisa ser alimentado para viver, mas morre se receber água. Eu posso ficar chutando? Não, é uma vez só. Mas vai voar e era pessoal. Mas que droga. Me dá uma dica então. Aí eu não sei como que eu daria essa dica. Não se vira. Como é que é a pergunta mesmo? Não quis brincar de mestre? O que é o que é? Precisa ser alimentado para viver, mas morre se receber água. Você tem que jogar um dado aí pra ver se eu te dou dica. Começo de inteligência, dificuldade 30. Mas não pode olhar, hein? Calma, vou olhar. Não me importa. Ah, jogo de teste de inteligência, hein? Teste de inteligência. Dificuldade 30. Pior que agora eu só tenho... Vixe, falhei. Olha, ele é guardião mestre. Um heróico. Não sei o que faz diferença pra isso. 13. Isso, ele perdeu um ponto heróico, hein? Ponto heróico. Perdeu os dois pontos heróicos. Aqui é... Um D6. Compartilhado. Então os pontos heróicos também. 19 no D20. E aí, os bônus dele? Eu não tenho os bônus dele, amor. Ele quer fazer um bônus. Porque não tá aqui, eu só tenho que ele é... É, porque a gente trocou a ficha pra a ficha de aliado. Esqueceu? É só o que eu tenho agora. Ah, ok. Não, eu tinha a ficha dele. Mas ele não é muito esperto. Ele era sim, porque ele usa inteligência. Tá vindo um tal do seu milícia aí. Não, mas eu upei ele depois, né? Ah, bom. Custa seu milícia. É, ele era level 10, ele foi pra level 11. Tá, tirei 19. Será eu que posso, tem... Eu posso dar uma dica já dando quase. Mais 11 de inteligência? Acho que não, né? Mais 11 de inteligência. Mais 11 de inteligência. Eu tenho mais. A maioria de vocês eu não tem. Mais 16? Chegou um cachorrinho. Eu tenho mais 16. Mais 11 é 32. É o cavalo, então, o bagulho é o mestre Ciel. Hoje é, eu posso dar uma dica, mas quase na resposta. Não, deu uma dica. Quase na resposta. Não. Não, porque é o Kurama, velho. É um cavalo, cai entre nós. Por mais que ele seja um ser inteligente, porra. Entendeu? Pode dar uma dica, tipo as dicas que eu dei pro Celerinho. As dicas do Celerinho foi engraçado. Deixa eu pensar. Repete a pergunta. O que é o que é? É. Vive se for alimentado. O que é? Mas morre. Se receber água. Se receber água. Você tá falando tudo errado pra me confundir. É, tem que ser alimentado para viver, mas morre se receber água. É. Ou alguma coisa assim. Eu tava testando ele. Falhou. Me dá um desejo aí. Caramba, quase que eu vi a resposta. Você já olhou a resposta, né? Já. Aperta aqui pra esconder. Precisa ser alimentado para viver, mas morre se recebe água. Sim, ele é seu cavalo, né? É, era, né? É. É, sinto muito, mas já tô vendo a chama nos olhos dele se apagar. Calma aí, gente. É isso, para com isso, eu vou conseguir. É, vou simples, conseguir. O que que morre se receber água? Acabei de dar a dica já. Ah, já sei. Porra! Agora? Eu tô morrendo! É, só o fogo. Ah! Sim. Nosso desejo. Dá até medo isso aí, parceiro. Ele entrou, apagou. Espera lá, eu acho que a gente fez uma coisa muito ruim. Por quê? Coitados, Ralph. Eu ia pedir pro Luiz também, pro Whisper. Pra ouvir dos seus bichinhos. Whispers. Chegar lá no plano da DC, ele lá vai estar um inferno. Ele vai estar reinando tudo e ele vai quebrando agora. Whisper. Ele vai chegar o plano da DC. Você vai whispar pra você? Tudo meu. Ele vai te mostrar. Vou whispar pro... Pra esse Ginger aí, só ele vai saber. Tome! Eu ouço. Fala que usa. Não sei o que pedir, mas fala que usa. Ah, é, todo mundo vai ouvir, né? Só eu e a Tafa vamos ouvir, só a gente que saiu da sala. Não, acho que todo mundo. E tomou atrás da espinha. Ah, mas eu da sala não tô nem ouvindo do mesmo jeito. É, eu também, né? Eu também, mas o quê? Que é isso mesmo? Não, se você quiser fazer fechado, faz fechado. Não precisa. Não é segredo pra ninguém. Ele vai falar, quero você perder a ligação da Ciere e o mundo dela é todo aqui, gente. Não, ele não é Gru Errante. Não, é. Mil desejos? Não, isso não funciona. Eu não queria ser livre. A paz mundial? Ah, sério? O Kurama? Senhores, sim, o cavalo infernal, aquele paz mundial, é meio. E se eu desejar nenhum desejo? Parabéns. Recebe o ovo. Paradoxo. O mapa esfinge. Recebe o ovo. É que nem ele recebeu, ele não quis o desejo, ele recebeu um ovinho. Esse cara vai receber um ovo. Vou fazer vai receber o um ovo. Passar o feitiço contra a feiticeira. Ah. Agora você vai ser o cavalo dele. É. Eu quero ser meu cavalo. Não, ele vai amaldiçoar eu. Ah, vou formar esse desejo. Você amaldiçoou ele? Não, eu fiz ele tirar a maldição dos meus itens. Um item que aí. Agora ele vai pedir volte toda a maldição. Um mó rolê pra conseguir tirar essas maldições, porque é de Heim. Tinha que fazer um ritual. É, um ritual Deus, muito específico. Tinha que sacrificar o poder de alguém. E vou pegar a colher e mandar ela pra você escolher o poder que usar. Conseguir alguma coisa e ter que sacrificar o poder de alguém pra poder tirar. E aí tem que fazer tudo. Para daí, vamos fechar os arcos e amarrar todas as pontas. Já sei, já sei. Aquele filho da puta, eu quero pegar ele. É isso, eu quero dar um coição na cara do Ashtar Sheran. Eita. Meu Deus do céu, velho. Concedido. E aí, fala que não é galinha ainda. Kurama se desmaterializa. Não. Desaparece. Tire, eu tô morrendo! Não, você tá indo pra junto dele! Dessa Kurama vez ele desaparece. Foi. Filho da puta! Perdeu! Foi dar um coice e não me achou. 10 não era muito inteligência, né? Talvez era 6 mesmo. A gente vai ter que fazer outra pausa. Não, é verdade. Pode trazer de volta? É, eu não sei se esse roubo é definitivo ou não. É verdade, não esquece. Não, acho que não pode fazer o desejo que eu fiz. Eu quero dar um coice na cara do Ashtar Sheran. Não foi. Roubou. E aí, o que aconteceu? Eu tô indo pra Esfinge. A Esfinge olha pra vocês e fala: é, poder roubar. Perdi os meus poderes. E o que acontece? Se você morre, desmaterializa, volta pro plano. Deixou de ser esfinge. Não, tô vendo. Eu não consigo mais conceder desejos. Só fazer charadas. Ou matar. A utilidade dela não serve. Não, só fazer charadas. Mas o que acontece com você? Tipo assim, seu ideal de vida era isso. Parou de fazer isso aí, você faz o quê? Você morre agora? Transa. Não. Você continua aqui? Sim, até cumprir a minha missão. É, sua missão era dar desejo de fazer pergunta, já só tem meia missão. Será que eu não sei que assim acabou com o propósito de vida dele? Assim, ele não faz mais isso, já que ele não consegue dar recompensa, então ele não faz mais o enigma. Pode um fazer o enigma ou dar recompensa. Pra você não se sente completo não dando desejo pros outros. Não, isso não me afeta. Não? Não. Sério? É, não depende de dar desejos pros outros pra viver. Sai, então, né? bora sair fora aí, vamos. Você me roubou meu poder? É, foi me emprestado no lucro. Asger saberá disso. Claro que ele saberá disso. Já está sabendo que ele está. Já está sabendo. Ele quer tá que eu bata um fio pra ele? Pelo menos não me roubou o poder de criar e adivinhar enigmas. Ah, não, isso não. Que isso, rapaz? Dá ideia, não, que ela vai querer roubar. É um poder separado? Fale mais. Fale-me mais sobre isso. Ué, você precisa fazer enigma pra conceder desejo. Você precisa desse poder de enigma. Não, fazer enigma. Se ele tem 37 de inteligência. Eu tenho 42, então eu sou melhor que ele no enigma. É. Tá, enquanto vocês estão conversando, tá acontecendo algo em paralelo. bom. Eu acho que tem que ser interligado, né? Tem que ter um pra fazer o outro, senão não tem ligado, não tem sentido. Não. E se você saber, aconteceu, não. Precisa ter um. Não, respondeu um enigma para desejo. Não, desejo você vai ver. Não tá, não tá condicionado, tá? Acho que deu certo então. Bom, já que você não precisa do desejo pra continuar vivendo coisas do tipo, você vai ficar aqui com o resto da vida só fazendo enigma. Não, só a gente terminar aqui. Eles já vão embora. Ficarei aqui até a vontade de. Ele só fez uma vez enigma que foi pra gente. Não, ele fez pro Griel. Pro Griel que morreu? É. Nossa, for. Dois enigmas. Um pouco mais, né? É. Não, só teve a gente, não veio ninguém antes da gente aqui. Então, mas a gente não é dois. Não, mas só duas vezes. Por exemplo, não. Então é isso então. Vamos daqui a pouco você vai embora. A gente vai finalizar e você vai embora. Fique tranquilo. Não me toque. Não vou, relaxa. Ladina, safada. Olha. Já é um book de combo. Não é Ladina, é druida. É. Vambora então. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelos enigmas. E pelos desejos. Acrescentou druida bastante. E pelo meio, pela Tessaga. Eu fico olhando meio desconfiado pra vocês. A outra Singe vem, encosta assim o pescoço assim no pescoço dele, roça, dá umas bicadinhas na juba dele. Uma pergunta bem idiota. A Toph sente que ele tá muito magoado, coisa do tipo, assim, tipo, doeu no. Desacorçoado. Nome. Desacorçoado? Beleza. Se sente desrespeitado. Vambora. Vamos? Vai embora. No meio do corredor, saco do ovo. Desejo que a Esfinge volte a conceder desejo. Estoura meu ovo. Eu abro mão do meu desejo pra ele ter o desejo dele. Ok. Também vai poder fazer um enigma. Vai querer poder fazer um enigma comigo pra poder ganhar um desejo? Tem um desejo garantido, quero um ovo, quero brotado dos meus seus. Seu ovo estoura, ele brilha e desaparece. Você devia ter falado pra ele, porque ele vai tentar alguma coisa pra fazer desejo, ele nunca vai tentar, não pode nem saber se pode. E também ninguém nunca mais vai passar. Não, ele sabe que alguma coisa voltou. É, eu não sabia até a gente tentar fazer desejo. O que você tentou fazer lá atrás? É porque você quase me matou! Por que você acertou? Mas eu podia ter errado. Ah, nada, você é inteligente, relaxa. Eu não ganhei meu desejo. Ah, é verdade. Quer que eu faça uma charada pra você? Quero. Mas você for morrer. Mas você vai pedir aquilo? É claro. Então não. É, tu botou condição ainda, hein? Porra, meu. O quê? Então, não quero nada. Por que você quer dar um coice na charteirã? Porque ele é um desgraçado que ficou te atormentando. Ah, eu sei. Eu ainda vou encontrar ele, imagino eu. É, e agora o mestre vai ter que bolar outra forma. Pois é, né? Foi quase. Foi na praia. E caramba, o que é aquilo? Puf, morri. Voltei pro meu reino, acho que tá. Mas relaxa, eu não te chamaria se eu não achasse que você era capaz. Mentira. Eu sou capaz. Escuta essa aí, equipe. Você acredita nela? Eu não posso mentir. Ela não pode mentir, é verdade. Beleza, vocês seguem adiante então? Então vamos. Beleza. Quando vocês vão? O clone do Grial vai pro quadrado. Uhum. É. O clone do Grial é pro quadrado. Provavelmente a gente. É pra esse caminho que todos vocês rumam. Isso. É. Guiados pela chave. Uhum. Mentira. Se vocês chegam no quadrado e alguém joga um D6. Esse bolo de esquerda que a menina me deu. Caiu bem. Qual o resultado? 4. Ok. Quando vocês chegam no quadrado. A gente acha mais esfinges. Quero mais desejos. Vocês descobrem que ali é uma espécie de santuário de adoração a Asgir. Exata. Vocês entram no lugar, né? Chãozinho de areia, as paredes de interior de pirâmide, tudo. Céu brilhando, né? E exatamente no centro. Existe uma espécie de um. Ai, como que é o nome daquilo? Sabe o Arco do Triunfo? Não sabe o Arco do Triunfo na França? Monumento. Sim, sabemos. É tipo a construção no meio da rua, assim, tá? É tipo um portal. O portal ele bate na altura do peito de vocês. E ao redor tem uma maquete de uma cidade. Que da hora! É. É uma maquete de uma enorme cidade ali. Vocês vão vendo essa cidade, tudo, né? Tem as construções extremamente bem detalhadas e tal, né? Exatamente no centro tem esse portal, assim, certo? E ali nesse portal tá escrito assim: todo ouro dele vem e aí ele deve retornar. E em cima do portal tem algumas moedinhas de ouro. Cara, então, tipo assim, é a cidade, no centro seria o equivalente à igreja principal do lugar. Isso, vocês vão desviando dos predinhos, assim, conforme cara, vocês vão andando. E no meio, do alto, tem um portalzão ali. Que da hora. Né? No portal, todo o ouro dele vem, e todo ouro, aí ele deve voltar. É, umas moedas de inferno, ouro aí em cima. Saga de Hades. As moedas de ouro são do tamanho normal ou...? Moedas de ouro normal. E eu tudo meio limpadinho. Hã? E todo mundo limpadinho na cidade. É. Ué, eu não tenho ouro. Eu não tenho como dar ouro pra elas. Tem sim, ouro. Moeda de ouro normal. Não, mas todo ouro volta a Asgard. Eu não tenho, eu abri mão da minha... Você não tem um tibar de ouro aí? Ah, acho que não. Pega um tibar de ouro e coloca lá. Joga assim. Eu abri mão, tipo, voto de... Do tibar? Não. Ouro. É uma homenagem ao deus do tibar, mas não vem dele. Ó, oh, então me dá um ouro. Eu te dou um tibar. Asgard. Na verdade, o ouro é seu. Assim, ele faz. Ninguém sabe onde, como. É, o tibar é o deus do dinheiro. É. Também conhecido como mafioso que imprime as próprias notas. É. Ele tem um plano audacioso. Casa de papia. Mas sim, ele que faz o próprio ouro. Porque o outro tá falando do ouro que volta pra Asgard. É. Não é uma moeda. Moeda é o que vira. A moeda é o que vira, né? Certo, moeda é um. Então o tibar é ouro. Então tibar, o ouro pertence a Asgard. Sim, tipo, tibar de ouro é feito de ouro. Mas o ouro vem de quem? A gente quer saber o ouro. O portal vem de Asgard. Então é o que importa, é o que vai fazer sentido. Então, tibar de ouro. Sim, me dá okay, um tibar de ouro. Um tibar de ouro. Eu vou devolver aquela que eu peguei na primeira sala. Ok, devolveu. Eu não tenho mais ouro, eu abri mão, é voto do monge de pobreza. Deixa eu guardar vocês. Deixa eu guardar o seu. Não tem, não tem dinheiro. Deixa eu ver se guardou, entendi. Você tá ganhou uma moeda dela. É minha. Agora eu tô devolvendo porque pertence a Asgard. A única moeda que você tinha, você tá dando ali. É. O único dinheiro dele pra ele comprar. Eu abri mão de todo o tesouro dele. É assim, assim. Tipo, você tá tem bom. O tesouro, abri mão. Gordinho, não quer. Você serve do quê? De doação? É. A nossa doação. Pra falar a verdade, a Toff tem uma marmitinha que preenche todo dia, então ela não precisa. Então, ainda bem que tem a marmitinha mágica ali. A família da Toff é rica, tá? A Toff abriu um monte de tudo isso aí, tá ligado? Gente, eu preciso ir pra dar junto com minha avó, viu? Vai lá, a gente já vai daqui a pouco também. Até semana que vem. Até semana. Semana que vem, provavelmente não. Pode deixar aqui a fechada. Provavelmente a outra. Então, gente. Tchau, tchau. É devagar, hein? Então, todo segundo acho que vai pegar uma moedinha e vai por ali, né? Eu só chego rápido. E vendo o que vai dar. Sussurros. Whispers. A não ser que tenha componentes materiais que necessitem de ouro. Aí eu pego minha bolsinha de componente e coloco também. Mas até hoje, onde eu ouvi, eu normalmente. Tenho. E também eu sou mais arte marcial do que magia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ariel. Tchau, Ariel, boa semana. Por favor, não deixe o gato sair. Nem a cachorra. As cachorras estão aqui. Meu papagaio. Mas os esfinges estão lá embaixo. Somente animais humanos podem passar. Os esfinges estão lá embaixo? Estão lá embaixo. Whispers. Whispers. Não. O único que eu tinha era na mão. Ok, apague. Como é que eu apago? Clica no botãozinho. Aperta o botãozinho de baixo. É. Só tinha... Ariel, você tá bem? Eu só tinha... O anel, não sei se também se era, mas de resto não tem. Confere, né? Que eu não sei se é de ouro, mas acredito que não seja ouro, deve ser algum material, sei lá, mármore, coisa assim, que eu imagino, marfim, é o báculo de Lena. Isso acredito eu que seja de algum outro material totalmente trivial. Não deve ter alguma coisa interessante nele. Deve ser feito de vida. Deve ser feito. Madeira. Deve ser de madeira, um bagulho bem simplório. Pode ser. Então, o que você vê aqui, ó. Nem nos bagulho tem aqui. Pedra de prata, platina, ouro. Só tem as peças de cobre aqui, que era um montante quando a gente começou a criar. Você não tinha virado monge. Não, já comecei sendo monge, mas aqui quando já gerou o nível, tá. Não sei o que, aí vira tudo peça de cobre, tá vendo? Tanto ó, o peso total. Tem mais de 1000 quilos nas costas todas. Entendeu? Faz sentido? Não faz. Dá um whispers aí. Esse jeito. Esse jeito. Né? Ou qualquer MMORPG. O cara tem capacidade de carregar até de 70 mil quilos nas costas. Beleza. Tem mochila? Vai colocando internet. É. No ou você tem várias mochilas, uma dentro da outra. Tá, o Pokémon tá na mesma coisa. É porque é antiga, né? Também. Não faz o menor sentido. O cara pega umas pedras desse tamanho assim pra guardar nas costas. Tá lá, 20 mochilas de pedra desse tamanho. Assim. Pernão, filho da puta. As adagas que o Rond fez não tenho mais, elas sim eram de ouro. Eu não tenho mais. O cara tá tagarelar? Eu tô tentando lembrar o que eu tinha, João. Ah, eu escrevi um negócio aqui em segredo pra você, pra você ficar tagarelando assim. Né? Eu tocou o fabulo em voz alta. Perdeu. Ok. Apaga o quadradinho, volta pro seu lugar, segue o rolê. Chora. E chora. E vamos indo. Chorada literalmente. Bom, é o que eu tenho, mas é de pertence. Todo mundo colocou um tibarzinho? Ui, até arrepiei de verdade mesmo. Oxi, o que aconteceu? Você tá suspirando aí? Não, é só energia queimando do lugar. Energia de Deus Asa. Só isso? Você não tá sentindo? Só tão... A gente não tá bem, ó, tô... Eu tô sensível à energia, sim. A esse tipo de energia. Deve ser por conta do meu novo erro. Mas enfim... Pode ser. Bora. Vamos indo. Joga em percepção. Eu também? Você não. Eu já que eu vejo? Tudo que a gente não vê. 47. Meu Deus, 31. 31? Boa. 43. Boa. Ok, vocês vão seguindo adiante. Pra onde vocês vão? A gente vai descer aqui. Tá, pô, gente, pra cá. Segue aí. Ok. É, quando vocês chegam na bifurcação ali, a chave vira pro sul. E aponta o caminho que vocês devem seguir. Aqui, mas não posso esperar. Isso, exato. Então vamos vindo pra cá. Vocês vão seguindo, tá? E vocês vão andando e vão notando algo estranho. O quê? Primeiro, Murren. Que difícil. Acelerem, claro. Transão. Que isso, rapaz? Vocês são entre amigos no grupo. Não há espaço pra esse tipo de coisa. Porém, vocês finalmente se dão conta de uma coisa que vocês nunca tinham reparado. Pai, tá duro que bem. Poxa, a Toff tem peito? Vocês vão andando e a Toff vai andando na frente de vocês e meio que rebolando. Ei, eu tô falando! Toff, assim, caralho, mano, a Toff é bonita pra caralho, né? Aí, ó, vai aguentar o dragão? Despertem vocês essa percepção de porque a Toph é um puta de um mulherão. Cara, ele devia ter falhado. De fato, é um puta de um mulherão. Mulherão. Nota-se ele. Noto. Né, com seu olhar feminino, né? Você vai andando, você vai andando. Caralho. É, então você se prepara, né? É puta de um mulherão, né? Quem tirou o maior valor? É, né? Você, né? E você para e você fala, caralho, ele é realmente um mulherão mesmo. Tá mais você alta que ele. Na toca, ela tá mais alta que você. Oxi. Gente, eu toco na bunda dela assim, ó. Eita. Duríssima. Ô, Toff! Oh, mas calma. Não é assim, não. É assim, né? Ela tá mais alta, não. É um gigante. Ah, não! Porra, pô, tá mais alta. A Toff tinha 1,50. Quando tinha 15. Caralho, então a gente tá muito. Qual era a sua altura? Você tinha 1,80? 1,70? Pouquinho. Não, aí a Toff. Mais alta eu que eu tentei esse pouco. 10 anos. A Pentar fez o rolê, ela envelheceu 10 anos. Mas eu não, como ela cresceu muito mais? Ela não cresceu. Ela tá. Com 20 anos. 25 anos. 18, você para de crescer. É, mulher, é que ela tem tendência. Ela tinha 15. Tinha 15 já com 1,50. Já tem tendência a ser pequenininha porque é Xing Ling. Tá, não tá maior que você. Tá, 1,68. Tá maior. 1,68. Você olha assim, caramba, a Toff era baixinha. Como que ela tá quase da minha altura? Cresceu, vaca. E olha os peitos dela, estão quase maiores que os meus. Por que você tá enfiando o dedo na minha bunda? Desculpa aí. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Você cresceu? Sem contar que. Você cresceu. É, Pentar! Não, você cresceu agora! Sem contar que os músculos dela estão. Mais definidos. Mais definidos. Fake, né, Eri? Tomando aquela veneno. Fitness. Tomando os venenos, suco. Ah, toque! Parece que acabou de sair da academia. Acabou de fazer a harmonização corporal. Ele tá no shape, tomou aquela creatina. Tem uma coisa errada. Whey protein. O que que tá errado, senhor? Whey protein. Ah, sim, tá ficou me cutucando a na Toph está nádegas. Mais forte. Você tá mais forte. Ela anda com mais graça. Ela tem uma destreza maior. Forte, né? É, aconteceu alguma coisa. Ela está mais robusta. Muito mais forte. Sem perder a elegância, assim? Ela tem mais. Vai por mim. Constituição. E ela está mais bonita, ela tem mais carisma. Você teve um upgrade total. Não, a internet tirou isso de mim, me deu mais conhecimento. Será que isso voltou? É. Toff, você sabe o que aconteceu com você. Você sabe o momento que aconteceu. Eu sei que eu sei. Exato. Não, e a gente sabe que você está mentindo, porque eu sempre sei quando alguém está mentindo. Isso é fato também. Tá, e o que que tem? O que aconteceu? O que aconteceu? O óbvio. Você sabe o que aconteceu? Desculpa, eu não devo ser retardado. Asgard me deu isso. Asgard me abençoou com sua graça, só isso. Que graça, hein? Que graça. Que graça, hein? Seu vilão. Assim. Que graça, hein? Que graça. Não, vamos parar aí com ele. Ele nem canto também, né? Cena de anime mesmo. Começa a ficar coradinha, tipo... Pô, para. Me abençoa, só isso. A luz dele bateu mais forte em mim. Não ok. Vejo... Mas precisa botar o dedo na minha bunda? Foi bom, eu calculei errado a altura nossa. Eu tô assim, começou a ver se meus pelos tá mais brilhante, tá mais corado, tá mais... Do jeito que me falaram, eu tava assim. Nossa, seria assim, entendeu? Meus pelos não tão mais corados nem mais brilhante. Como assim? Todos nós estamos sobre a bênção de Asgard. Então, amor, só que assim... Eu vou explicar uma coisa que é óbvio pra vocês agora. Todo ouro volta pra Asgard. Tudo pertence a ele. Assim como minha vida pertence a Lena e minha alma pertence a Lena. Eu sempre falei isso pra vocês. Se todo ouro deve retornar a Asgard, por que que eu devo ficar com algum ouro? Eu fiz voto de pobreza desde quando eu era muito pequena. Eu aprendi a viver com pouco, com o mínimo. Então todo ouro que me pertence, não me pertence. Eu só uso ele por enquanto. Eu tinha apenas um tibar de ouro. Era todo o ouro que eu tinha comigo mesmo. Devolvi a Asgard e ele me abençoou. Simples assim. Entendeu? É, não. O meu vai voltar pra ele um dia. Se vai voltar pra ele um dia, vai voltar. Ok. Né? É igual aqui na encenação que os elfos faziam, né? O dia que nunca chega. Eu sei lá. Não conheço. Não sou perita nos conhecimentos élficos. Boa. Tá, agora vocês podem parar de ficar olhando no meu seio, eu tô me incomodando isso. Desculpa. Eu posso não enxergar, mas eu percebo os seus olhares. Não e olha. Para de ficar olhando minha bunda. Tá olhando! Tá olhando! Vai, Não é trair. Vamos fazer assim, ô Top. Fica na retaguarda. Os meninos vão na frente. Amor, dá pra sentir os seus hormônios, amor. Eu tenho o olfato tão... Faz assim, amor. Vai na frente, seguido do celeirinho. É, deixa as meninas aqui. Isso. Para. Faz sem querer. Ih, já fica, vai ficar assim agora. Tá da hora, parceira. A verdade chegou forte. É, não queria, não. Mãe aos 15 é complicado. Pelo menos não caiu nada, né? Não caiu, não, tá? Não caiu nada. Ué, mas se você quiser, a runa da gravidade tá aqui pra te ajudar. Eu vou dar uma zoada que eu não vou fazer isso. Ganhou uma lipo completa aí. Amor, a runa da gravidade tá aqui pra te ajudar. Aí começa no meu aqui, começa no DC, deixa eu dar uma zoada. Do meu faro, mano. Você não falou nada, então deixa quieto. Vou abrir um negócio em Orton. É questão de você estar, tipo, naqueles dias. Ou se for assim. Tá me suando. Você sente meio caída? Meio pra baixo? Se tivesse desse eu ia falar. Dá pra deixar de ver porque tá no cinto. Ok. Vocês seguem andando então. Vão passando por essas múltiplas salas aí. Alguém joga um D6? 4 de novo. Quase deu certo. Tô de novo. Capou. Papagaio aí. Esse bicho tá seguindo nós. Tá querendo dar outro desejo. Até que vocês chegam nesse imenso salão quadrado. Papagaio é esse? Com portas de ouro. E as portas, elas têm 6 metros de largura por 12 de altura. De ouro maciço essas portas. E o entalhe dessas portas, tá, é dividido entre as duas folhas da porta. Tá? É um imenso escaravelho de ouro esculpido em alto relevo. As laterais assim da porta, né, tem um detalhe assim em alto relevo, né, um ressalto. Nesse ressalto tá entalhado ali, afundadinho e saltadinho em alto relevo, né, incontáveis escaravelhos dando a volta daquele escaravelhão na frente. Aí tem um problemão. Era Crosmo. O que vocês fazem? Depende, dizem que Kefir é o deus da ressurreição. Carefree? Carefree? Que a gente vai aqui na porta? Não, vamos ver se não tem armadilha e entrar, né? Bom, vou dar uma procurada. Investigação. Imagina. 20 natural. 20. Ó, 20 natural. 20. Ah, ó, se fuder. Ó, 21. Então, 20 natureba. Peguem então. Cartinhas. Você tem um surto de velocidade. Então vai. Eu sou a reta. Tô procurando. Eu sou de velocidade, pô. Dá 57. Não existem armadilhas nesse local. Foi imperativo. Tá segura. Então vamos ver. Não tem. Mas que é isso? Vocês vão. É o surto de imperatividade, surto de velocidade. É o surto? É a carta que você deve ter um surto de velocidade. A pessoa ganha peitos e fica assim. Não acredito. Você tem que ter um surto de velocidade, fazer uma dash com uma ação bônus. Tô procurando. Vocês empurram aquelas pesadas portas de ouro maciço e notam que elas se deslocam com facilidade. Aquelas dobradiças perfeitamente manufaturadas por mãos que vocês sequer fazem ideia. As portas abrem pra dentro. Revelam um salão belíssimo, todo iluminado, aquela luz dourada e cálida de Asgard. E vocês olham pra esse salão. E vem por todo o chão, pelas paredes, caramba, pelo teto, que vocês não conseguem enxergar mais no alto, vocês veem infinitos escaravelhos, que assim que vocês abrem a porta, conforme vocês vão empurrando a porta e vão entrando, eles abrem as asas e voam pra cima de vocês. Pô, e nós estamos por aqui. A armadilha está dentro, é, não fora da sala. Deveria entrar na sala. É isso, garotada. Tem que contar as armadilhas ali. Tudo pequenininho ali. Tudo pequenininho. É, tudo pequenininho. Caralho. É uns besourinhos do mal. Os besouros. Vamos finalizar então? Vamos. Não podia, ele precisa chegar às 8 lá. Tem compromisso. Eu vou ver a carta. Vocês Espero que vocês tenham se divertido. Ai, que droga, viu? Quase que eu me livro do Kurama. Quase, amor. Quase. Quase. Esse embate vai ocorrer de um jeito ou de outro ainda. Vou recuperar habilidades. Fim da gravação.